Agora sim! Atenção, emissoras retransmissoras do Grupo Benzina no Meião para o toque de 5 ritmadas do Orlandinho. 5! Manda um bum! 4! Bum, bum, bum! 3! Tum, tum, tum, tum, tum! 2, 1, está no ar o seu Benzina no Salão, Benzina no Surdão, seja lá o que for. Hoje eu, Cristiano Machado, o seu host desse lado de cá e do lado de lá, ninguém mais, ninguém menos que aquele homem que não tira o apito da boca, fica lá na frente. Esse é o barulhinho. O cara tá puxando. É exatamente esse barulho. E aí, meu querido Barba, cara, que programa especial, mas eu quero deixar um recado pra você, um recado profundo que, que me assombra há anos, cara. É, ninguém faz samba só porque prefere, Barba. E força nenhuma do mundo interfere sobre o poder da criação. Cara, essa frase, meu Deus do céu, cara, já começamos bem o nível, já, né? Porra, já começamos lá em cima, né, cara? É isso. Da onde que é essa frase? Cara, explica pras pessoas. Isso é João Nogueira, meu querido. Isso é João Nogueira, cara. Esse poder da criação é um conceito que o João Nogueira persegue ao longo da obra dele. A gente vai falar do João Nogueira no final desse programa, cara. Mas explica o que a gente tá fazendo aqui. Por que eu tô falando do João Nogueira hoje? Hoje, próximo do carnaval, né? Esse feriado do povo, supostamente. Não, Barba, próximo do carnaval, Barba. Isso é em cima do carnaval. Pelo amor de Deus, eu sou um paranaense pra... Não, caralho, cara. Tu é muito paranaense, filho. Desculpa, cara. Olha só. Carnaval... Já começou, tem 12 horas, é, entendeu? Verdade, você tem razão. Então, gravando isso aqui numa quinta-feira. Sexta-feira já é sexta-feira de carnaval, de manhã, cara. Já a pessoa já acorda com purpurina. Olha só, já tem pessoas, eu sei que tem pessoas que estão escutando isso que eu tô falando agora e vão se identificar. Hoje, quinta-feira, tem pessoas... porque o carnaval é um evento místico, cosmológico. Ele é algo que acontece, ele é um acontecimento no sentido forte do termo. Sim. Tem pessoas que nesse momento estão acordando com purpurina fantasma no corpo. A pessoa acordando, caralho, tô com uma purpurina vermelha aqui, de onde vem essa purpurina? Eu não sei. Que eu porra não... é essa? Eu não estive em nenhum lugar com purpurina vermelha e ela tá aqui em mim. Tem pessoas, Orlando, que estão acordando agora. É radiação do axé do carnaval. Tem pessoas que estão acordando agora ao som da nossa voz, porque alguém que acordou um pouco mais cedo pra fazer um café tá ouvindo Benzinho no Meião e as pessoas estão falando: quem são esses malucos falando de samba agora de manhã? Porra, me deixa dormir mais um segundo que daqui a pouco eu já vou pro bloco. Espero que essas pessoas estejam despertando com a nossa voz. Ou espero que essas pessoas estejam curando a ressaca com a nossa voz. Tomando litros de água de coco. Carnaval. Pro carnaval, assim, na verdade o carnaval pro carioca, ele termina ali pra meados de abril, saca? Tipo, caralho. Porque você vai passar março inteiro e você vai estar pagando esses pecados ali, saca? Porque assim, carnaval não termina quarta-feira de cinzas, é só um indicativo que assim, se controla, sacou? Porque no fim de semana vai seguinte, reduzindo. Você vai... É, vai reduzindo porque é aquilo ali, não dá pra parar de uma vez só não, cara. Exatamente, cara, frear de uma vez só é perigoso até se machucar. Isso, tipo assim, só assim, tira tua fantasia e vai trabalhar, brother. Mas mantém o ritmo pegando, vai lá. É, porque quarta-feira de cinza, daqui a pouco já é sexta de novo, né? Mas exatamente, cara. Hoje viemos falar sobre samba, é isso mesmo? Já falamos anteriormente exatamente sobre o axé, que é indiscutivelmente, né? Falar do axé, que é muito mais do que música, como foi falado no programa, mas é indissociável desse espírito de carnaval. E hoje viemos falar sobre samba, outro ritmo que também é, em certa instância, sim, é dissociável do carnaval ou não? É, eu acho que é totalmente indissociável. Na verdade, eu diria, assim... E aí, vamos deixar claro, assim, a gente tá falando do samba carioca, né? Porque existe até uma polêmica sobre se o samba começou na Bahia, enfim... Existe o samba na Bahia, existe o samba em São Paulo, sabe? Mas a gente tá falando estritamente do samba carioca por motivos de... Meu irmão, sou vividão, nascido e criado em Padre Miguel, meu amigo, entendeu? Não existe escola mais quente, como dizia Elza Soares, entendeu? Tipo, aqui é na bateria nota 10, então, meu amigo... Eu tô falando da minha vida aqui, né? Da minha criação. Vou falar de samba de samba. É, isso aí. É, cara. Assim, mesmo eu tendo pro rock, né? Tipo, o samba sempre tá fluindo aqui na minha veia, né? Como nos ensinou Marcelo D2, né? Exato. É importante ressaltar esse lance, né? Que passada a adolescência, a gente começa a compreender que você não precisa odiar alguém pra gostar de outro alguém, né, cara? Não precisa odiar samba pra gostar de rock, tá ligado? Você pode gostar de rock e de samba ao mesmo tempo. Você pode ir com camiseta do Iron Maiden no ensaio da escola de samba do teu coração, por exemplo. É, as pessoas vão achar engraçado, mas... Cara, fazer o que é vida, né, cara? Eu diria que hoje em dia, inclusive, eu prefiro muito mais samba. Nossa, acho que não tem nem comparação com o rock, né? Mas enfim, deixa essas polêmicas pra outro dia. Deixa essas polêmicas quando a gente for falar de rock. Vamos começar? Falar disso. Vamos começar. Começa aí o que a gente tem pra falar hoje. Cara, eu gostaria de falar, enfim, eu acho que uma coisa que é interessante no Benzina é que a gente tá, ao longo dos programas, né? Desses 15 programas que nós fizemos, a gente tá desenvolvendo um argumento, né? Uhum. Não é uma coisa assim... É impressionante, outro dia eu tava parando pra pensar nisso. A gente tá sempre o tempo todo retomando coisas que a gente já falou antes, sim, mas não sob a forma de repetição. A gente tá meio que construindo um grande argumento em direção a sabe-se lá o quê. Né? É isso, cara. Tô construindo um grande argumento em direção a sabe-se lá o quê. É assim que eu entendo minha vida, sabe? Tipo, em algum momento a gente vai sempre construindo esse argumento. Eu tenho certeza absoluta que eu tô indo, não sei pra onde. Isso, né? Mas assim, a questão toda assim, que há um acúmulo de informação, tal como assim, quase como se você estivesse descrevendo um livro, né? Um audiobook em partes, né? Porque assim, muito do que a gente vai falar aqui se remete não apenas ao programa do Axé, sim, né? Mas, até porque, né, a origem do samba é uma origem, tipo, como dizer assim, indissociável dessa resistência negra, dessa resistência afro-brasileira, né? Mas vários conceitos que a gente vai mobilizar aqui de resistência, de anarquismo ontológico, são coisas que a gente vem trabalhando diariamente, não, mas semanalmente nos nossos programas, né, cara? Falando de notícias esdrúxulas, né, cara? Mas a gente tá trabalhando esses conceitos, sim, né, cara? As pessoas não acreditam, mas é sério, né? Exatamente. É a dinâmica do programa, né? É falar sério falando merda, né? Isso, né? Mas é porque, assim, uma das coisas que eu vou lembrar é um personagem que eu já falei em outros programas, né? Que é o Bartleby, do Herman Melville, né? Do mesmo escritor de Moby Dick, né? Exato. Que pra quem não conhece, e as pessoas vão achar estranho porque que eu tô falando do Bartleby dentro de um... De um programa sobre samba. Sobre samba. Qual é a relação do Bartleby com o samba? Mas a gente vai ver que bastante, né, cara? Porque o Bartleby, pra quem não sabe, é um conto extremamente cômico, né, que o Melville escreveu sobre um sujeito que é um escrivão, né, e esse sujeito, ele basicamente é um copista, né, porque antigamente não existia Xerox. Já pra pensar como que as pessoas faziam quando não existia Xerox, cara? Cara, porra. Como que elas copiavam as coisas? Porra, então, o Bartleby era isso. Ele tinha... Reclama de preço de livro hoje? Imagina antigamente. Então, exatamente, né, cara? E ele copiava documentos, né? E o que deve ser, assim, eu acho que esse que é um dos pontos, porque nada, o Melville é um escritor genial, era um escritor genial, então nada do que tá ali é, digamos, coincidência, né? Ou seja, tá solto. Ele tem a profissão que, digamos, talvez seja a coisa mais monótona do mundo, né? Não tem nem... É justamente, ele não pode ter nenhum espaço pra invenção. Exato. Ele tem que copiar, exatamente. Ele é contra-criativo, né? Isso. E aí chega em determinado momento, o Bartleby, ele começa a se recusar a fazer atividades que lhe são, digamos, a executar os comandos do seu chefe, né? Sim. Tem uma hora que o chefe dele chega pra ele e pede, olha, preciso que você faça tal documento. E ele simplesmente, sem nenhum esboçar nenhuma reação, fala assim, prefiro não fazer. Exato. Ou eu preferiria não, a depender da tradução. E isso meio que deixa o personagem, o chefe, desnorteado, saca? Tipo, o cara fica... Ué? Oi? Como assim você prefere não fazer? Imagina isso, cara. O cara no emprego, numa situação, sei lá. O cara é criado pra ser um mero copista, né? Pra copiar apenas, pra, sabe? A profissão dele não pode ter nenhum tipo de invenção, né? Nenhum tipo de improviso. Na verdade, de repente... a criatividade seria o equívoco dele, né? Isso, exatamente. Qualquer criatividade seria automaticamente um erro dele. E esse personagem simplesmente se levanta e diz, eu preferiria não. Saca? com muita serenidade, né? Esse que é... Quando eu li esse texto, o que me deixa mais puto é a serenidade do cara, tá ligado? Isso, né, cara? E o louco que essa fórmula vai gradativamente enlouquecendo, né, o chefe, as pessoas que trabalham com ele, ao ponto do chefe ter que se mudar de escritório, exatamente, né, cara? Tem uma hora que ele tenta demitir o cara. Ah, você vai embora, demito você. Sei lá, o cara fala assim, eu preferiria não. E continua sentado lá sem fazer nada. Ele pega, muda o escritório pra fugir do cara, sabe? Tipo, então... Por que que a gente tá falando disso, Barba? Hein, me diz, Barba. E eu é que te pergunto, a gente tá falando disso? Por quê? Na verdade, assim, antes de concluir essa tua expressão, eu queria dizer que aqui na minha casa a gente tem um memezinho interno, né? Que é, sei lá, às vezes eu falo pra minha filha, assim, né, a Sara, mais velha, Sara, você poderia tirar a mesa pra gente? Ela fala, porra, é uma ótima ideia, mas eu tive outra. Que tal não? E quando a gente... Esse que tal não? É, assim, eu nunca tinha feito essa associação com esse texto. Mas depois, quando eu li a pauta que você escreveu, eu falei, caralho, mano, tá aí, cara, tá aí. E não foi uma coisa que eu inventei pensar, ah, porra, sou um cara genial. Não. Foi uma brincadeira que a gente tava fazendo lá e, sei lá, acho que uma vez a minha esposa tava falando sobre a gente ir almoçar num restaurante e eu tava sem nenhum dinheiro no bolso. E eu falei assim, tive uma ideia. Que tal não? Que tal não? E esse que tal não é justamente, tipo assim, que é diferente de uma revolta, de falar, não, que absurdo, eu tô sem isso. Um puto dinheiro no bolso e vocês não respeitam a minha falta de dinheiro. Não, foi... A minha dor. Não, foi com a mesma serenidade da pessoa que propôs irmos ao restaurante, eu propus não irmos ao restaurante, tá ligado? Que é mais ou menos o que ele fala, é tipo assim, eu preferiria não. Esse preferiria de deixar o interlocutor tão emputecido, porque ele não tem o que fazer. Eu não consigo ficar agressivo chão, né? Com uma pessoa que diz, acho que não, tá ligado? Não, isso que é interessante, porque essa fórmula, né? Não é à toa que o Deleuze vai chamar essa fórmula de uma fórmula gramatical, no caso do Melville, né? Porque é uma fórmula que ela não consegue exercer, digamos, a comunicação da sua plenitude. Ela desarma a comunicação do. Ela desarma a resposta. Exato. Né? É uma comunicação que desarma a resposta possível. Né? E o interessante disso, né, é que numa situação dessa, onde um personagem, ele é, digamos, modulado para obedecer, esse tipo de expressão, né, que desarma o seu, vamos chamar, assumir uma postura, partidão comunista, sabe, que é tipo, o seu opressor burguês, sei lá. O seu superior, tipo, mas no caso do isso, porque o caso do Melville não é esse, é muito mais sofisticado que isso, né? Mas é pra desarmar justamente essa estrutura, né? Então ele tira um oprimido de uma situação e coloca ele, e levanta ele, né? E levanta, tipo assim, ele inverte a situação, né? Tipo, o oprimido, ele se liberta da opressão, ainda que temporariamente durante o tempo da fórmula, e não executa a tarefa, né? E esse ato de revolta, né, o Agamben, que é um outro filósofo, vai chamar disso, que essa potência do não, justamente essa potência de dizer não, né, do escrivão, ela se desdobra no ato de criatividade pura. Né? Porque, justamente, numa situação onde todas as forças que incidem sobre aquele ser, sobre aquele corpo, impedem de que ele seja criativo, impedem a invenção, e você mais. E você, vou além disso, impedem a emergência da vida, né? Porque a vida é isso, né? A vida, ela não se conforma com regras. A vida é diferente de cultura, isso é importante. Por que um dos motivos pelos quais eu não gosto da palavra cultura vem lá do Nietzsche, né? A distinção que Nietzsche faz entre vida e cultura é fundamental, que a cultura oprime a vida, né? Ela cria regras, ela estabelece. A vida é pura criação, ela... né? Ela de fato oprime a vida, né? Isso. E aí o que acontece? Quando você se liberta da amarra da opressão, você se torna um ato. Você abre espaço para um ato criativo. O poder da criação, meu querido. É o poder da criação do qual falava João Nogueira. Exato. É ao se recusar, né? Ao dizer eu preferiria não, para aquelas forças que te oprimem de alguma forma, né? Você se abre pro ato da criação, como diz o João Nogueira, né? Nenhuma força do mundo interfere sobre isso, é capaz de, digamos, oprimir esse poder da criação. E aí vem a nossa conexão com o samba. Não é só uma conexão alusiva, porque eu acho que o João Nogueira falou a mesma coisa, né? Porque se a gente for pensar na história do samba, né, a gente vai chegar à conclusão de que o samba emerge de um ato muito semelhante, né? Dessas, porque assim, vamos pensar, da onde o samba emerge? O samba é indissociável, né, de uma rítmica centro-africana. O samba, ele emerge, né, desses fluxos africanos que vieram para cá, obrigados, desterritorializados pelo processo sequestrados pelo processo de escravidão, né? E o que é deixa eu falar uma coisa aqui. Vai lá, desculpa que eu tô empolgado. Tô vendo. Fica tranquilo. Assim, é que você falou assim, que ele emerge de uma rítmica centro-africana, mas isso não é uma coisa tão óbvia assim. A maioria das pessoas que estão ouvindo isso não conseguem sequer distinguir que existe uma África Central, uma África, sabe, que algumas pessoas acham que a África é um puta paizão, assim, onde todas as pessoas lá se vestem igual, todas as pessoas lá têm a mesma roupa, todas as pessoas têm a mesma rítmica, têm a mesma, tudo, a mesma religião, tudo. Então é importante acentuar isso, né, o quão marcante é essa expressão centro-africana, que dá origem ao samba, né. É, exatamente, porque se você for pra pensar, no programa do Axé a gente falou sobre isso. Não é à toa, por exemplo, que no Axé, os povos que eram cantados, aquela música com Olodum Madagascar, né? Sim. Tipo, são vários povos negros que estão sendo cantados ali, né? As culturas malgax, né? Tipo, não é um povo só, entendeu? Tem os egípcios de um lado. Então, assim, não é uma... A África são inúmeros povos, inúmeras filosofias, inúmeras mito-onto-antropologias. Essa redução da África a uma unidade, ainda que você possa sim compreender que existem elementos comuns, porque obviamente são povos que trocavam, né? Trocavam muitas coisas entre si, né? Então esses elementos, obviamente, você vai criar, digamos, um grande agenciamento coletivo de fundo, uma estrutura de pensamento, talvez, que se atualize de formas muito distintas, mas... É fundamental compreender que esse processo de unificação, dizer isso, só existe essa África, é um processo nosso. Sim. Né? Tipo, é uma redução do nosso racismo, do nossa colonização. Entendeu? Inclusive, boa parte dos conflitos que hoje emergem na África se dá justamente por essa redução de populações que não se davam tão bem, né? Em locais confinados, né? Você botava essas populações para. Justamente um modelo do colonizador era acirrar. Os antagonismos, até muitas vezes fabricar esses antagonismos. Exatamente, criar antagonismos. Para poder controlar. Isso. Isso aconteceu no Brasil também com os povos indígenas. E, mas então. Deixa eu ressaltar mais um ponto, Orlando, que é o seguinte: algumas pessoas podem até achar um pouco agressivo você falar assim, não, mas essa visão de que existe uma única África é reflexo do nosso racismo, e o cara automaticamente vai falar, não, eu não sou racista. Mas eu acho que é importante salientar o fato de que, mesmo sem você saber, você está sendo racista. Esse que é o ponto, tá ligado? Mesmo sem eu ter tido a intenção de ser racista, eu estou sendo racista por conta de uma construção histórica, por conta de uma série de questões outras que me levaram a me tornar quem eu sou. Então dizer assim, eu não sou racista porque eu não sabia. Não, brother, você é racista mesmo que você não saiba. Isso é importante entender isso, né? E porque a estrutura do nosso pensamento nós já atualizamos o tempo inteiro estruturas racistas, né, na nossa sociedade. Inclusive, assim, essa estrutura é tão enraizada que até os oprimidos as atualizam. Pode ver. Né? Tipo, esse que é o ponto, né? Assim, o Alê falou muito sobre isso no episódio lá sobre representatividade negra em quadrinhos, né? Do negro que sente raiva de ser negro, né? Tipo, essa é uma estrutura racista que cai sobre ele, né? Tipo, que atravessa o corpo dele, enfim. Mas, enfim, o ponto aqui é que o samba, ele emerge de uma rítmica, né, centro-africana, né, Congo, Congo Angola ali, que tá muito presente, por exemplo, até hoje, nos candomblés Angola. É aí que a gente tá falando, né, tipo, até nem os candomblés, não existe o candomblé, existe candomblés, né, tipo, existem vários candomblés. Isso fica muito presente quando você escuta, por exemplo, a rítmica do samba, ela pra quem já teve a oportunidade de escutar o toque cabula, que os ogãs, né, executam nos atabaques, que vai estar tocando aqui no fundo, né? Esse toque vai estar tocando aqui no fundo agora, né? Esse toque é o toque, que é a rítmica que dá o tom ao samba. Ainda que o samba seja dotado de instrumentos como cavaquinho, viola, pandeiro, essa rítmica, né, vem daí. Não tem como dissociar. Esses instrumentos de corda que vem depois, eles são influência europeia que vai se entrando, né? Tanto que o pandeiro, se não me engano, ele é de uma influência africana. É árabe, que vem posteriormente. Mas a batida, o que faz, vamos dizer assim, a alma do samba é essa batida centro-africana, tá ligado? Você pode colocar um monte de coisa, você pode colocar sintetizador, depois pode colocar guitarra, pode colocar, né, como os próprios portugueses colocaram o violão, colocar uma série de outras coisas, mas a alma mesmo, né, o que vai definir se aquilo é samba ou não é essa batida centro-africana que você cita aí, né? Sim, e esse que é um dos pontos, né? Porque porque o samba é uma música de compasso binário, né? Que é caracterizado pela síncope, né? Mas um ponto fundamental, assim, que eu entendo sou um péssimo músico, sempre tive pouquíssima paciência, e você é um. Me dá show, aprendo muita coisa contigo sobre isso, né? Mas o. É verdade, mas o. E apesar de. Enfim, é um erro meu, ter que aprender mais coisas sobre isso. Porra, mas uma questão fundamental. A gente não pode parar de aprender. Não, mas né? Exato, exato. Mas é porque, enfim, até pelo que eu me proponho a fazer da vida atualmente, tem. Exato, é mais do que outras pessoas, eu diria. Exato, meu querido, exato. Como eu vi, enfim. Então, cara, mas um dos pontos fundamentais é que, se você for parar pra pensar, o que é o processo da escravidão, né, cara? Assim, o que foi esse desterro radical e violento promovido pela escravidão? Que também é muito semelhante a outras formas de desterro. Sim. Que é você tira essas populações do seu, digamos, seu contexto original à força e as converte, você converte vidas em objetos. Aquelas pessoas que eram seres, que são seres vivos, né? Porque, enfim, tem uma questão de continuidade. Eu tô aqui adotando, digamos, um controle contínuo. Não, como é que posso dizer? Eu não estou sendo ateu aqui, então eu tô falando da permanência dessas pessoas enquanto seres viventes, mas de outra ordem. Mas essas pessoas, né? A vida dessas pessoas, pelo sistema, foi convertida em objetos, né? Ela se tornava um objeto de troca, né? Mercadoria, ferramentas, meras ferramentas para execução de tarefas. E o que acontece? O que você tem? Você tem uma força, né? Uma força que, numa forma muito mais radical e violenta do que a força que sequer é exercida sobre o Bartleby, né? Tenta o tempo inteiro anular a invenção dessas pessoas. Tenta o tempo inteiro impedir que essas pessoas tenham uma vida. Porque o ideal do sistema escravocrata é que essas pessoas pudessem ser convertidas em robôs. Sim, exatamente. Né? Entendeu? E diante disso, diante de uma estrutura de violência e dominação que dizia que tudo aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, a vida dessas pessoas, digamos, era uma vida... deveria ser só se reduzir a, digamos, a sua operação, ao seu trabalho, essas pessoas se viram e dizem, eu preferiria não, sabe? Ela, diante da força que lhe oprime, diante do trabalho, tanto que você vai ver uma questão fundamental no samba é a negação ao trabalho, né? Esse tema que persiste no samba, e depois a gente vai falar da figura do malandro, não é por coincidência, não é? Tipo, essa negação do trabalho, esse pôr-se diante do sistema e falar assim, preferiria não, é um ato de resistência fundamental e que abre essas populações, torna essas populações criativas. Sim. Né? A criatividade dessas populações, ela emerge de um ato de resistência diante dessas forças opressivas, cara. Eu acho que é indissociável isso, é indissociável. Entendeu? Essa ruptura com essa dissociação, né? Com essa dissociação não, essa ruptura com o trabalho, ela é identificada pelo opressor e por quem aplaude o opressor como a vadiagem, tá ligado? Que faz referência, pô, com a lei contra a vadiagem, que era justamente uma lei pra botar preto na cadeia. Tá ligado? Tem uma série de questões que foi muito usada no samba, né? Se tivesse com o Alê Santos aqui, puta, ele tava dando um show aqui, tava girando na capoeira. Era isso que eu tenho pra dizer, tá ligado? Mas infelizmente ele não tá aqui. Mas é isso, né? Esse negar-se a trabalhar nesse discurso do samba não é um discurso do cara que não quer trabalhar em si mesmo. É o cara que não quer trabalhar pro outro. É o cara que não quer mais ser escravo, isso. Tá ligado? Isso. E uma questão fundamental, né, que esse discurso também não é só, e a gente vai ver mais pra frente, que esse discurso de negação da resistência africana, vamos colocar assim, não é só contra o sistema, o capitalismo, o mercantilismo naquela época, né? Não é só contra isso, mas é também contra as forças motrizes da existência. Contra a dor, contra o abandono, contra a morte. A cultura é um nome ruim nesse ponto, mas assim, essa ontoantropologia, essa ontofilosofia que emerge desse ato de resistência, ela é plena e total. Porque, se você for pensar, qual é o ponto onde essa resistência se atualiza nesse primeiro momento, né, de uma forma cristalina? É no candomblé. Sim. São nas macumbas, né? E o que você tem ali? O que, que você funda ali? Primeiro é justamente esse culto de resistência, tanto que era muito comum que as macumbas, os candomblés, os batuques, eles fossem executados longe das cidades, né? Longe da cidade, no meio da mata, justamente para poder não incomodar os brancos, né? Para poder passar batido diante do poder do Estado, né? Mas por outro lado, assim, então ele estava resistindo ao poder do Estado ali, mas também estava resistindo ao poder da doença, o poder da solidão, o poder, enfim, da própria dor do abandono e o poder da morte. Porque ele dá um sentido à morte, dá um sentido à vida, né? E produzir sentido, né? Produzir sentido é justamente o segredo da resistência, né, cara? Assim, porque se você for ver... Vai falar que eu tô empolgado. Não, fala aí, desculpa, fala aí. Não, eu só ia falar que o Camus aplaudiu lá do céu dos filósofos esse teu comentário. Porque, assim, se você for ver o que que se criou... O que que é um campo de concentração? O campo de concentração, se você for ver o trabalho do Pierre Lévy, enfim, do Jean Marie, você vai ver que o campo de concentração justamente são esses espaços onde... Se você ver os relatos dessas pessoas, vai ver que o relato deles, essa capacidade deles de sobreviver àquela violência, ao mal absoluto, como dizia Hannah Arendt, era justamente ser capaz de criar pequenos sentidos, de sonhar. O Primo Levi fala muito sobre sonho, sabe? Esses pequenos atos de resistência que toda, digamos, o pensamento marxista, o pensamento, essas metanarrativas políticas nos fizeram esquecer, né? Muito pelo contrário, é isso que garantiu a vida e a resistência dessas pessoas. Uhum. Lá atrás, quando a gente tá falando de batuques e candomblés, a gente tá vendo de pessoas que resistiram justamente se reconectando com a sua terra natal, da qual foram retirados sob violência, né? Mas também se reconectando entre si. Porque uma coisa que é fundamental é que esses processos diaspóricos, eles geram desagregação. Assim, uma coisa que até hoje eu fico impressionado que muita gente que não sabe disso, né? Que nos barcos, nos navios, era comum que pessoas de etnias diferentes, que falassem línguas diferentes, fossem colocadas juntas, pra impedir, né, que as pessoas que formulassem algum tipo de resistência, sim, né? Mano. Então, assim, aquelas pessoas eram capazes até de se comunicar. Famílias eram vendidas separadamente. Sabe? O Darwin tem na viagem pelo Brasil, onde ele se mostra enojado pelo racismo brasileiro. Ele fala exatamente disso, de um dono de fazenda que estava prestes a vender uma família, diversas famílias de escravos, e separadamente. Um homem vai pra lá, o filho vai pra cá, e ele ficou, como assim, você tá separando uma família, cara? Sim. Foda isso demais, porque assim, algumas pessoas vão falar, não, isso aí era uma questão comercial. Não, não era comercial apenas, vender o menino pra cá, a mulher pra lá, não. Era uma estratégia, era separar mulheres, esposas de maridos, filhos de mães, era uma estratégia pra que fosse desagregado, pra que cada vez mais esse negro fosse reduzido a apenas a sua força física e mais nada. Isso. E aí que vem um ponto fundamental, porque o que os terreiros fazem? Os terreiros, eles recriam comunidades. Pra quem não conhece o termo babalorixá ou yalorixá, que vai significar pai de santo, pai de orixá, mãe de orixá, né? Ou a mãe ou pai, o que isso significa? Significa que ali você está ganhando uma mãe, ali você está ganhando um novo pai. Nós que pertencemos às religiões de matriz africana, temos nos nossos babás, nos nossos alorixás, mães verdadeiramente mães. Nós temos irmãos. Quando você chega num terreiro, você chega e tem que pedir bênção ao seu pai, tem que pedir bênção às mães criadoras, você tem que pedir bênção aos seus irmãos, mas aí que vem um ponto. Não é uma bênção de mão única. Você pede a bênção, você beija as costas da mão do seu babá, da sua yalorixá, e ele vai beijar sua mão também e pede bênção também pra você. As pessoas estão se benzendo. Ou seja, mutuamente. Você ali tá se... Exato! Aquela coisa que eu falei no final do programa do Axé, o Axé tem que circular. Não é um Axé meu. Eu não tenho que acumular Axé, eu tenho que fazer o meu Axé circular. Então, assim, o que você tá fazendo ali, você tá se tornando parte. E esse que é um ponto, eu tava lembrando aquele Despossuídos da Ursula Le Guin. Puta que pariu. Que é um... Que a personagem, digamos, a revolucionária original, que, assim, pra quem não conhece, é um ensaio anarquista, vamos falar assim, né? Sobre uma população que vai fundar uma utopia anarquista num planeta, né? Em contraposição a uma utopia capitalista em um outro planeta, né? Tipo, tem essas contrastes de utopias. Mas, digamos, a matriarca anarquista, em sua lápide, tá escrito: ser todo é ser parte. Mano. Essa frase, toda vez que eu falo, eu fico genuinamente emocionado. Sim, porque... Chega a arrepiar, brother. Essa que é real. Cara, eu tô emocionado falando disso, porque, cara, é isso que você aprende no candomblé, é isso que você aprende na Umbanda. Ser toda, ser parte. Entendeu? E essa experiência lá originária, é justamente isso. Estamos tornando cada uma dessas pessoas partes e, portanto, todos. Porque o que se fazia anteriormente, esse processo, essa metafísica que está da porta para fora, essa metafísica mercantilista, essa metafísica liberal, ela está tentando transformar essas pessoas em objetos que são de posse de outros indivíduos. Sim. Né? Esse que é o ponto. Entendeu? E o samba emerge nesse contexto, né, meu querido? O samba vem daí. Floresce. Vem desse ato. Isso, né, cara? Você quer falar alguma coisa? Não, cara, eu tô ouvindo aqui embasbacado com a sua sabedoria. Que isso, meu querido, que isso. Mas assim, não é à toa que você vai pegar a história do samba no Rio de Janeiro. O samba do Rio de Janeiro, ele vem de um segundo desterro, né? Assim, porque quando você vai pensar na história, você vai pensar, por exemplo, na Tia Ciata, desses personagens que vieram lá de trás, né? Fugindo justamente da perseguição da polícia, né? Na Bahia. Sim. Porque assim, os primeiros governos brasileiros da República tiveram que se ver com um problema que era a massa de negros libertos, né? E de pessoas que foram libertas das... Fala. Ciata, ela chega no Rio de Janeiro no iniciozinho da 1900, né? Ou é antes? É, por aí. Porque assim, eles estavam fugindo, acho que é 1902, será? Teria que ver essa data. Porque ela chega junto com o terreiro inteiro dela. Sim, né, ela, cara? Traz, tipo, ela não vem traz sozinha. A comitiva, né, cara? Ela vem numa comitiva, na verdade, né? Tipo, e o ponto disso é que é interessante, né? Porque, pra quem não sabe, assim que você tem a República proclamada, né? Os governos brasileiros começaram a entrar num processo de eugenia, né? Porque, justamente, uma forma de controlar essa população que estava ali, aquela quantidade de negros libertos, você tinha que, de alguma forma, para impedir alguma revolta, tinha que fazer aquilo desaparecer. Isso era feito de duas formas. Uma das formas era importando, literalmente, brancos para vir para o Brasil. Exato. Então, muitas pessoas foram frutos dessa política do governo brasileiro de branquear a população, mas também do aspecto simbólico, proibindo manifestações que fossem consideradas negras. Né? Tudo aquilo que era negro era considerado maldito e, portanto, perseguido pela polícia, perseguido oficialmente pelo Estado. Não é uma... Sintomaticamente, isso ainda hoje é, né, cara? Isso. Porque o fato de você falar, funk é música de favelado, não é nada diferente disso, né? Não, o que aconteceu agora aqui no Rio de Janeiro, toda uma invasão pra acabar com o baile da gaiola, sabe? Tipo, não tem uma... A PM tá ferindo moradores, sabe? Pra acabar... Enfim, isso. Continua sendo a mesma coisa, né? E o ponto dessa história, né? Que o samba emerge justamente nesse contexto marginal, né? Assim, o contexto do samba é, por definição, um contexto marginal, por um povo marginal, né? E tô falando de marginal porque isso vai circular na internet, então sempre tem uma pessoa idiota não, uma pessoa burra, que vai ficar: olha, tá vendo, ele tá falando que os negros são marginais. Marginal é o que está à margem, né, cara? Não necessariamente bandido ou coisa semelhante, né? Isso, eles foram postos à margem da sociedade, né? Pela própria sociedade. Não é à toa que aí a gente vai entrar na primeira música. A gente já pode conjurar a primeira música? Pelo amor de Deus, eu tô esperando ansioso. Conjura a primeira música então aí, Barba. Qual é a música que a gente vai tocar agora, a primeira, pra falar? A primeira música é Pelo Telefone, Donga. Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, ai, é... Essa música, ela não poderia emergir, justamente quando a gente tá falando desse contexto marginal do qual o samba emerge, né? Essa música, ela não foi o primeiro samba, não, né? Existem vários outros, mas foi o primeiro samba a ser gravado. Registrado, né? E o primeiro samba registrado, e ele alcançou um sucesso comercial bastante considerável, né, pra época. Levando em consideração de que disco, gramofone, né? Tipo, não eram objetos populares. Não, era esse samba circulou, né? Elite, né? Isso. Ter rádio, né? Não era, um objeto popular. As pessoas escutavam rádio, os vizinhos, isso. Minha avó falava sempre. As pessoas disso, se reuniam, né, na casa do vizinho um pouco mais rico pra ouvir rádio com ele, né? É, ou fazia rateio. É, tem. Minha avó falava que o pessoal fazia rateio. O pessoal da rua fazia o rateio, botava o rádio, um cara que era tipo o coordenador da rua, sei lá, o chefe da associação de moradores, não, né? Não era isso, mano. É, mas aí ele tinha o rádio, aí ele botava o rádio todas as 6 horas e ligava pra escutar o jornal, sei lá o quê. Mas essa música é interessante porque ela é escrita de uma perspectiva marginal. Ou seja, ela é escrita porque se você prestar atenção na letra, que é assim: o chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Tipo, essa música, o que ela tá falando? Ela tá falando desse estado cinza, né? Que é todo carioca conhece isso, cara. que não pode, mas se quiser pode, né? É, e o policial recebendo um por fora pra ajudar, saca? Entendeu? Tipo, e esse lugar por fora é justamente onde vive o populacho, nessa área cinza, né? Tem um escritor do qual eu gosto muito, que é o Albert Kosseri, que é um escritor egípcio, que ele tem um livro chamado, um livro sensacional, que são As Cores da Infâmia, enfim, que os personagens dele são justamente populacho. É, tipo, é o povo, é o popular. E uma das questões fundamentais é justamente não pensar essas populações de uma maneira maniqueísta, bem, mal, sabe? Que esses conceitos só podem ser aplicados a uma elite. É, porque como você pode julgar essas pessoas dessa uma perspectiva exterior? Ali o que se tem é uma outra moral. Uma moral que muitas vezes está muito mais preocupada com esses arranjos diários, né, que permitem a sobrevivência, do que restabelecer, atualizar toda uma ordem moral no mundo, né? Essa ordem moral de bem, enfim, e mal, né? Essa dicotomia entre o bem e o mal, sendo geralmente o bem o branco e o mal o preto, é uma coisa que a gente, exato, herda claramente de uma leitura muito, mas muito equivocada acerca do cristianismo que vem pela Europa, né, cara? Sendo o cristianismo uma religião de negros que vai pra Europa, eles jogam uma cândida por cima, né, pra branquear completamente essa religião e devolvem pra gente ela completamente. Jesus vira louro, né? Jesus passa uma água oxigenada e coloca umas lentes de contato no, nos olhos, né? Enfim, mas isso fica pra um outro programa. E você sabe... Não, mas eu acho que não precisa ficar com o problema, não. Acho que tem uma coisa que você tem que falar. É sempre bom lembrar quem eram os amigos de Jesus, exato, né, cara? Exato. Era esse populacho aí que você tá falando, cara, tá ligado? Exato, né, cara? Tipo, cara, o cara andava com prostituta, fera. Prostituta, cobrador de, saca, imposto, tipo... conversava com um leproso pela rua. Isso! Cara, tipo assim, só deixar claro que eu não tô fazendo nenhum juízo moral dessas pessoas. Pelo contrário, tô falando de pessoas que vivem numa situação que não é justamente essa situação de bem e mal propagada por essa moral régia, né? Que orienta a vida da população, né? De uma parte da população. São pessoas que estão na vida, né? Que estão ali nas ruas. São, né, as famosas pessoas, entendeu, de verdade. Exato, né, cara? Como eu e você, meu, exato, querido, né? Assim, é o famoso pessoas... gente boa, mas vacila, tá ligado? Ninguém é 100% isso, bom, nem 100% mal. Mas nem vacila, acho que nem vacilo, cara. Porque, assim, uma das coisas que o Albert Kosseri vai fazer é justamente... O Albert Kosseri, ele faz uma leitura da nobreza da miséria, né? Que também é uma coisa que o Joãozinho 30 fazia, caralho, né, cara? Caralho, Joãozinho 30. Entendeu? Tinha que... extrair a nobreza da miséria, saca? Tipo assim, pessoas que estão numa situação de falta de condições materiais conseguem ainda assim, tipo, a figura do malandro, da qual a gente vai falar daqui na frente, é exatamente isso, né, cara? Porque a situação, o malandro nunca sobra dinheiro pro malandro, né, cara? Exatamente. Muito pelo contrário. Mas ele tá ali, naquele salamalec, né? Naquela... dançando na estica, né, cara? Isso. Foi uma coisa que conecta, inclusive, essa coisa que a gente tá falando sobre o programa é continuado, né? O Alê Santos também falou sobre isso, né? Pode crer. Que pode crer. Desse. Quando ele vai falar do Luke Cage, desses personagens negros, que não tem uma relação, tipo, de justiceiro com a comunidade, né? Uhum. Muito pelo contrário, ele entende que a comunidade onde ele vive é uma área cinza, né? Sim. Essa moral preto, branco, certo, errado, não se aplica ali. Yeah. Né? Essa é uma questão fundamental, né, cara? Ainda que haja, em certa instância, uma ética fundamental, ela tem espaço para esse debate, tá ligado? É importante entender essa questão, porque, como eu disse, quem canta O samba tem um... Eu não diria que o samba tem um personagem. O samba tem um problema. Não, e não um problema no sentido ruim da coisa, né, cara? Uma questão. Tipo, ele tem... É, um problema matemático, né? E o problema matemático do samba é justamente ter um rosto, muitas vezes, que são esses personagens que são sempre postos à margem. Como eu te disse, essa música Pelo Telefone é uma música que fala que sobre justamente essa área cinza, essa zona cinza, acinzentada que se cria entre o Estado e o populacho, né? Entre aqueles que deveriam coibir o crime, sabe? E aí quem é a personificação desse Estado? Que aparece no samba, né? Que, muita, que durante muito tempo é identificado como o próprio Bamba, né? Quem é, meu querido Cristiano Barba? O malandro? Exatamente ele, meu querido. Salve a malandragem, né, meu querido? Enfim, eu não vou cantar. Eu não vou cantar um ponto aqui agora, né, cara? Porque é meio complexo, né, cara? Mas é muito complicado, né, cara? Mas possivelmente aí no fundo você tá ouvindo. O cara cantando. Leva fé nesse homem, que esse homem é de ajudar. Você pode gritar por seu nome, toda vez que precisar. Toda vez que precisar, olha, leva fé, leva fé nesse homem, que esse homem é de ajudar. Você pode gritar por seu nome toda vez que precisar. Salve a sua batucada sob a luz da lua. Oi, salve uma a linda madrugada. Nas esquinas pelas ruas, nas esquinas pelas ruas. E no seu samba tem muita cerveja, mas também tem caridade. Ele presta quem quiser. Pois é, pois é. Bate palma no samba do seu Zé. Canta forte, minha gente, que esse samba é de fé. Pois é, pois é. Bate palma no samba do seu Zé. Canta forte, minha gente, que esse samba é de fé. Eu não consigo. Não consigo não cantar. Eu tava na gira de Exu, cara. Eu tava na gira de Exu cantando isso ontem, cara. Não tem como, cara, entendeu? E isso nos leva, assim, porque o que acontece? Quer falar alguma coisa, Barra? Porque eu não, fala aí, fala aí, cara. Tá na tua área, fala aí. Não, porque é impressionante, porque o malandro, ele justamente, ele não é um sujeito... Ao contrário do que se prega, ele não é um sujeito ruim. O malandro é justamente esse sujeito que, diante dessas forças do trabalho para o outro, de ser otário, porque o oposto do malandro é o otário. O otário é aquele que só leva desvantagem na vida, né? Aquele que só trabalha pro outro, né? Aquele que tá tomando no lombo e sorrindo, né, cara? Tipo, é o cara que tá se fudendo e rindo. Se fudendo e não, tá tudo bem. Sabe? Tipo, a vida é assim mesmo. Então, o malandro é justamente o contrário. O malandro é um ato de revolta contra essas forças, contra esses influxos que reduzem a criatividade do povo. O malandro é aquele que se recusa pra trabalhar pra fazer samba. Exato. E o samba é um trabalho, né? Ele se recusa a trabalhar pra ser criativo, né? O oposto do trabalho não é o nada. Não é o ficar deitado. Ainda, inclusive, que o ócio seja muito criativo. Existe muita coisa escrita sobre isso, né? Se você pegar, por exemplo, os situacionistas, né? Tipo, a questão do ócio criativo volta a aparecer nos situacionistas franceses, né? Inclusive se opondo à ideia de... à ênfase no trabalho do marxismo, né? Porque todos nós sabemos... que trabalho é origem de porra nenhuma, meu querido. O trabalho é origem de caralho de asa nenhum. Podem me cobrar esta porra. O ócio que é criativo. O ócio. As pessoas se reuniram, as comunidades humanas se reuniram pra praticar o ócio, pra praticar a festa. As pessoas não se reuniram, vamos fundar uma cidade. Não, as pessoas falam, vamos tomar cerveja? Vamos tomar... Na verdade, a fundação da cidade é consequência do ócio e não o oposto, tá ligado? Isso. Não é por ter Exato, cidade consequência... que surge o ócio. É por ter ócio que surge a cidade. Surge a civilização humana vem do ócio. Exatamente. A civilização humana é consequência do ócio. Do ócio criativo Exato. Em comum. Isso. Entendeu? Enfim. E é isso. Essa figura que essa figura que radicaliza esse espaço marginal, né? Não poderia encontrar outro rosto melhor do que esse sujeito aí. Quem é a barba que a gente tá falando? O grande e icônico, talvez eu diria que ele é um ícone, Bezerra da Silva. Se não fosse o samba, eu seria do bicho. Essa frase é sensacional, cara. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo. A minha babilé, quero um lápis e papel no bolso da jaqueta, uma touca de meia na minha cabeça, uma fita cassete gravada na mão. E toda vez que descia o meu morro do galo, eu tomava uma dura. Os homens voavam na minha cintura, pensando em encontrar aquele 38ão. E... mas como não achavam, ficavam morridos, não me dispensavam. Abriam a caçapa e lá me jogavam, mais uma vez na trancadura pra averiguação. Batiam meu boletim, por nada consta de si, ele é um bom cidadão. O canadura ficava muito injuriado, porque era obrigado me tirar da prisão. Batiam meu boletim, por nada consta de si, ele é um bom cidadão. O canadura ficava muito injuriado, porque era obrigado me tirar da prisão. Mas hoje em dia eles passam, me veem, me abraçam, me chamam de amigo. Os que são compositores gravam comigo e até me oferecem total proteção. Humildemente agradeço e digo pra eles, estou muito seguro. Cara, eu sou bom malandro, essa música é impressionante porque ela justamente fala disso, né? Porque as pessoas altamente já jogam pro polo do crime o vadio do samba, né? Assim, a vadiagem do samba é automaticamente ela se torna algo criminoso. Justamente, ele tá olhando da perspectiva do Estado e dizendo assim, cara, se não fosse esse ócio criativo que é o samba, do qual o samba emerge, eu estaria no bicho, estaria com uma pistola na cintura, uhum, né? E se você pegar a letra o tempo inteiro tá falando disso, de como ele, enquanto um sujeito preto, favelado, é atacado pelas forças policiais, né? Tipo, ele fala da dura que a ele leva, inteira, da porrada que ele toma. A obra inteira do Bezerra tá por aí, né, cara? Pô, e Leonardo da Vinci, cara? Se Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar dois? Exatamente. Tá ligado nessa música? Que ele chega pro... essa música é genial, porque ele chega pro sujeito, ele é preso porque fumou um baseado, e aí ele chega pro delegado, e aí fala, porra, se Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar dois? Aí o delegado fala pra ele assim, cara, Leonardo é Leonardo, entendeu? Ele é doutor, é branco, e pra ele tá tudo bem. Agora aqui, impera a lei dos homens. Cada um vale o que é e somente o que tem. Caralho, o que é e o que tem, mano. Pega isso, mano. Somente o que tem. Cara, é de um cinismo, assim, no sentido forte da palavra, né? Expõe, né? Expõe isso, de fato é isso, uhum, né? No nosso mundo, cada um vale somente o que é, aquilo que é e somente o que tem, né, cara? Caralho, mano, é muito foda isso aí, cara. É impressionante, né, cara? Porque justamente, e o Bezerra, ele incorpora essa ideia, né? Ele incorpora. Tem um documentário do Bezerra da Silva, Aonde a Coruja Dorme. Já viu esse documentário? Nem sabia que tinha. Cara, um documentário muito bom que é feito com os. É muito mais sobre os compositores do Bezerra, né? Porque aí tá uma outra questão fundamental. Muitas dessas músicas que essas pessoas cantam são compostas por outras pessoas. Sim. O samba é um desses lugares, tal como o axé, né? Que a gente tava falando. Você tem grandes intérpretes, né? Mas você tem grandes compositores, né? E, assim, na verdade, não tem só grandes compositores. Tem gente que compôs um samba na vida, ganhou um dinheiro. Sim, pode crer. Tem grandes autores de um único samba, né? Isso. E naquele momento, toda aquela genialidade, ele se converteu e produziu aquela música que alcançou o sucesso na voz de um Bezerra da Silva, de uma Beth Carvalho, de um Zeca Pagodinho, entendeu? Todos esses essa distribuição é quase, justamente, comunitária, né? Esse que é um dos pontos, assim. Essa a noção de comunidade, ela tá até por detrás da música. Isso que é interessante, né? Não é coincidência que se organize dessa maneira. Que é um formato bem diferente, por exemplo, do... Se você pensar nas bandas de rock, por exemplo. Sim, né? Tipo, pode crer. Quando você fala de cena rock ou de cena qualquer coisa, ela mas não passa nem pela camada mais superficial da pele do que significa uma comunidade de samba, tá ligado? Isso. Porque aqui a gente tá falando de pessoas que compõem músicas e essas músicas são cantadas por outras pessoas, executadas por terceiros. Então você tem toda uma cadeia. O Zeca Pagodinho já falou muito disso. O Zeca Pagodinho, pra quem não sabe, esse sujeito iluminado aí, que não vai faltar nesse programa, né, cara? Mas o Zeca Pagodinho, ele tem um projeto em Xerém, né, cara? Ele tem uma escola de música em Xerém. E aí uma vez perguntaram pra ele assim, porra, cara, mas tu tem tanta coisa pra fazer e tu vai fundar uma escola de música? E aí pra criança, ele fala assim, cara... essa escola de música salvou minha vida, né, cara? Pois tipo, é. Saber música salvou minha vida. E, tipo assim, não salvou minha vida de um outro jeito. Eu não vou aqui ensinar uma profissão pro cara, sei lá, ficar trabalhando pra caralho pros outros se fudendo, sei lá o quê. Não, vou ensinar uma música pra esse cara ser outra coisa. né? Tipo, ele vai ser outra coisa do que um trabalhador. Não que esses caras não trabalhem, porque tem um trabalho árduo, mas um trabalhador nesse sentido, de ser um otário, né? Que é alguém que tá trabalhando, gerando ganho pra outra pessoa. Fazendo, né, referência lá ao título do samba do Bezerra, né, cara? Se ele não fosse. Esse ser do samba não é ser um profissional do samba necessariamente, né? É ser da comunidade do samba, né? Isso, isso. Porque assim, tal como nos terreiros. Esse dia eu vi uma mãe de santo falando isso, porque o candomblé inventou uma forma de socialidade onde cada uma das pessoas que estão ali presente tem um papel. E não só as pessoas que estão com branco, né, as pessoas que estão fazendo parte do corpo sacerdotal, mas se você tá ali batendo palminha, você tem o teu papel. Sim. Né? E tipo, e essa lógica que desafia justamente aquela coisa que a gente tá falando, essa indiscernibilidade que desafia essas forças motrizes, que você não é nada. Mas o cara, tipo, porra, no samba eu sou alguém, cara. Exato, cara, exato. Exato. Porra, dava pra dar uma problematizada violenta aqui com outro aspecto, mas eu vou deixar pra outro programa, cara. Porque exatamente não, mas é muito parecido com o que acontece com o avanço das igrejas neopentecostais pelo Brasil, só que nas igrejas neopentecostais de maneira muito negativa, tá ligado? É o cara que não é nada, mas quando ele entra na igreja, ele coloca um terno, ele sobe no púlpito, ele fala, caraca, olha isso aqui, são os meus irmãos, é a minha comunidade. Só que em modo geral, na maioria das vezes, se converte pra uma coisa ultra negativa, enquanto que no samba, na maioria das vezes, se converte pra uma coisa super positiva, tá ligado? Essas igrejas neopentecostais, tem uma coisa que eu penso o tempo inteiro, tem uma metafísica liberal por debaixo daquilo, né? Pra caralho. Entendeu? Essa ideia de o cara se tornar, sei lá, um indivíduo de propriedade. Até que aquele discurso, né, teologia da. Como é que chama? Você? Da prosperidade. Isso. Né? Então, isso é interessante, né? Porque se você for parar pra pensar, o que, que é voltar pra aquela ideia de. Você se torna ser todo é ser parte. Uhum. Né? No samba, tem isso. Né? E tem uma coisa que tem uma expressão aqui no subúrbio que se fala: ah, fulano tá na crista do sucesso até fechar o botequim. Entendeu? Sim, que é isso, cara. Assim, você tá na crista do sucesso. É o cara que vai pro samba. Ele tá ali batendo palma, cantando. Ele tá na crista do sucesso até fechar o botequim. E esse é tudo que importa, né? E esse tudo que importa pode não parecer, mas é um ato de resistência profundo. Né? O Bezerra da Silva, ele tem uma frase que nesse documentário que é impressionante. Ele fala assim: o morro não tem voz, ele só é atacado e não se defende. Puta. Ele só apanha. O que ele faz? Ele faz samba. O samba é a defesa da comunidade. O samba é a defesa da favela. Saca? O samba é a defesa. Não é... Assim, se o samba não fosse perigoso, se aquilo que o samba canta não fosse perigoso, por que que a PM ia querer quebrar aquilo, cara? Nada que não oferece risco não é proibido, né, cara? Pois é, esse que é um ponto, né, cara? Tipo assim, e aí vem uma questão fundamental. Porque durante muito tempo, e assim, eu que cresci, um dos motivos da minha ruptura pueril com o samba, com esse universo do samba, apesar de ser criado no meio dele, foi justamente eu entrar pra militância à esquerda. Uhum. Entendeu? Porque da militância à esquerda partidária, uma das primeiras coisas que eu aprendi que é o carnaval é o ópio do povo. Saca? Tipo, o samba aliena, saca? Cara, porque essas pessoas estavam achando que os caras estavam cantando ali pra... Tipo... Pra esquecer... Assim, as pessoas estavam cantando porque eram alienadas, porque estavam... Ah, meu Deus, eu não, eu tô ali votando nos mesmos políticos porque eu sou uma pessoa idiota, eu canto samba. Não, muito pelo contrário. As pessoas estavam cantando samba porque elas estavam revoltadas. Sim. Né? É aquilo que tá falando. A voz do samba é uma voz de resistência, né? Como diz o Bezerra da Silva nesse aspecto, né? E aí, quer falar alguma coisa, meu querido? Porque eu tô numa metralhadora hoje. Vai lá, a hora que eu tiver, eu te interrompo, vai. Tá bom. Então, assim, por que isso que é uma questão fundamental? Porque se você for parar pra pensar, o samba, ele tá o tempo inteiro conjurando uma certa tristeza. O samba tá sempre conjurando uma certa força opressiva dentro dele, né? Aquilo contra o qual ele tá se opondo. Pra essa música do Bezerra da Silva, ele tá citando os PMs, tá citando o Estado, né? Assim, existem sambas que não tem isso, muitos sambas não tem, a gente tá falando dos sambas que tem, saca? E a presença, o retorno desses elementos é sintomático, né? Ele diz que há um problema aí no sentido matemático da coisa, que o samba tá sempre propondo a resolver, que são essas forças opressivas que consomem os cantores, que consomem as comunidades. Então, eles estão cantando justamente pra resistir àquilo. Isso fica muito claro, e a gente falou isso da questão do axé, lembra, né? Essa coisa do ritmo que resiste e tudo mais. Mas isso fica muito claro quando a gente vai falar de músicas que expõem mazelas da vida de maneira muito clara, né? A gente podia citar N músicas. Porra, muitas músicas. Mas aqui a gente vai citar, né, no samba. E isso me deixa sempre muito claro do racismo envolvido na crítica musical brasileira, né? Mas a gente já vai falar disso, mas primeiro a gente tem que falar dessa próxima música e dela, a madrinha, né, cara? A madrinha. Quem é ela, meu querido? Beth Carvalho, Quando o Povo Entra na Dança. A cuica chora, pois há roubo na balança. Quando o povo entra na dança, chora mais do que criança. A cuica chora, pois há roubo na balança. Quando o povo entra na dança, chora mais do que criança. O pandeiro gargalha com fogo de palha que o vento balança. E o povo inocente sambando nem sente o vazio na pança. Fica lá no terreiro, pois para o herdeiro ele fez poupança. E a cuica chora, pois há roubo na balança. É, a cuica chora, pois há roubo na balança. Cara, essa música deixa muito claro, né, tipo, que é a cuica chora quando o povo entra na dança, né, como é que é, o que ela tá cantando ali é justamente o fato de que é um povo percebendo que tá sendo explorado pelo Estado, explorado pelo capitalismo, vamos colocar assim, e no caso da Beth Carvalho dá pra dizer, porque a Beth Carvalho é uma mulher muito de esquerda, né, cara, mas quando ela percebe mesmo. Isso... Bota não, cara, bota essa galera abraçadora de árvore no bolso com facilidade, cara. Quê? Meu amigo? Porra, Beth Carvalho, cara? Porque assim, por que ela tá dizendo assim? Porque a cuica tá chorando por quê? Porque tem roubo na balança, né? E quando o povo entra na dança... Nossa, essa música é muito foda. Chora... Puta que pariu, mano. Me cara... arrepia, sério. Porra, quando o povo entra na dança, chora mais do que criança. É o povo chorando e a cuica chorando, né? Tipo, a cuica tá chorando porque é o povo chorando. O povo tá chorando porque, assim, ele sabe que há... contra ele forças irresistíveis, né? E ele vai, e ele, assim, em vez de simplesmente baixar a cabeça e se deprimir e se converter numa linha de desespero, uma linha de morte, ou se converter num aquele discurso que muitas, que nesse caso vai ser uma pulsão suicida, né? De lutar, pegar em armas e sei lá o quê, né? Tipo, ele chega e cria uma outra forma de resistência. Ele foge dessa alternativa infernal de que é simplesmente se resignar ou ser destruído, ser destroçado por se converter numa massa de guerra, de uma massa de uma máquina de guerra. E a gente vai falar depois, porque a máquina de guerra nesses lugares é o crime. Sim. Como volta pro Bezerra da Silva. Exatamente. Né? Uhum. Porque você se revoltar contra isso e se tornar uma máquina de guerra... é justamente você entrar pra vida do crime. Você vai ter que roubar, você sabe? Tipo, uma das estruturas é essa. O Alê também falou disso, né? Quando ele vai falar do rap do MV Bill, né? Da música do MV Bill. Que o cara tem duas opções, né? Ou pegar... que a mesma revolta, né? Do cara que rouba ou do cara que entra por crime é o cara que pega o microfone e começa um discurso libertário, né? Isso. E o samba faz isso, né? Uhum. O samba faz isso. Cara, quando ela vai falar... Nossa, cara, tipo... Não, é bizarro, cara, essa... quando você fala assim, né? Que a cuica chora, né? Que é porque o povo chora. Tipo, a cuica, simbolicamente, sendo a representação do samba... como o samba sendo a potencialização do choro de todo aquele povo. Como você falou lá no começo, né? Quando o ser todo é ser... É ser parte. É isso, né? O samba é a soma de todas essas partes se convertendo em um único todo e chorando em voz alta pra que todo mundo possa ouvir, tá ligado? Sim! Cara, tem uma parte dessa música que ela fala assim: o surdo se espalha marcando metralha e nem dá confiança. Pro povo espremido que é sempre ferido com a ponta da lança. Depois da debanda, alguém ainda manda. Ele paga a fiança. Eu não consigo, eu fico tentando entonar a música. E a cuica chora, pois a roubo na... Nossa, essa música, meu querido, essa música. Porque ela é justamente isso. Porque ela tá cantando o tempo inteiro. a revolta, o que que vai ser essa revolta? Porque tem a revolta, e, mas vai, assim, não vai ter muita coisa além disso, né? Tipo, pegarem armas, o que que vai acontecer? Se a gente denunciar, esse cara vai pagar fiança, uhum. saca? Esse sentimento que nos assola o tempo inteiro, e a gente vê isso hoje em dia, por exemplo, as pessoas na internet, essa... Se você for para pensar... Eu vou longe agora, hein, meu querido. Posso? Não, fica à vontade. Você nunca vai longe, cara. Se você parar pra passar por todo esse desespero que deu origem a esse fascismo, que diminuiu a, digamos, a imunidade do povo brasileiro ao fascismo, se origina justamente num sentimento de desespero diante de uma situação no qual ele via os políticos, a classe política, os grandes empresários roubando ele, ele vendo uma situação de penúria e ele não tendo muito o que fazer. Sim. Né? Então, isso, esse tipo de situação faz emergir um desespero que, caso você não seja capaz de fazê-la fugir, ou seja, de desenhar uma linha de fuga, você se torna suscetível a essas capturas, a esses afetos, a esse microfascismo. Isso tem caso, você para pensar na Alemanha nazista, saca? Que você pega aquela situação de desespero do pós-guerra da Alemanha fascista, o desespero de pós-guerra na Itália, né? Tipo, todas essas situações de desespero que abre o território para a emergência do fascismo, seriam curados por uma cuíca. Nossa, cara. O que você acha disso, meu querido? Cara, não tem o que falar, né, mano? É muito foda. É, porque é isso. As pessoas acham que essas músicas... O ritual do candomblé, tal como o axé, como eu terminei aquele programa do axé, ele cura, né? Quando eu falar, o que o axé fez? Por que o axé fez sucesso nos anos 80? Eu acho que não foi coincidência, né? Era um povo na pós-redemocratização tentando se curar daquela tristeza que veio antes, né, cara? E assim... Se recuperar, e o samba... Né? Isso, eu acho que o samba, ele exerce esse papel de catarse, esse papel de catarse necessária para que justamente você não sucumba ao desespero. E lembrando disso, lembrando daquela frase, aquele comentário que o Deleuze faz do Spinoza, é na tristeza das almas que o tirano floresce. O samba, ele é um discurso anti-tirania, porque ele é um discurso que justamente por fazer vazar, por fazer escapar, ele torna as almas, enfim, ele luta contra essa tristeza que assola as almas. O samba é uma música da alegria, por mais que exista tristeza, né? Não é à toa que a Beth Carvalho vai falar que a viola vadia tem a filosofia. Puta, né, que essa frase, meu, eu queria ela aqui na porta do estúdio, cara, sério. É, puta que pariu. Cara, é isso, né? Tipo, porque ela não é uma questão... Assim, não é uma questão burra, esse que é um ponto. Não é uma questão burra, não é uma simples questão de... Ah, eles estão tristes, mas estão chorando, sei lá o quê. Não, cara, não é um princípio de negação. É um esforço deliberado de resistência. É um povo que não vai baixar a cabeça, né? Como se esperaria dele. E resiste, né? Tipo, é sempre interessante você pensar nessas distopias cinematográficas de Hollywood... É, e é interessante lembrar sempre que é sintomático que o cinema branco, ele imagine o futuro distópico no qual todo mundo se torna preto, né? Todo mundo se torna preto, favelado, pobre. O grande pesadelo do branco, do cinema branco, é que ele se torne pobre, né? E vítima de um Estado repressor, né? Tipo, ou seja, a distopia do branco é o presente. Isso, cara. Então, é bizarro, né, cara? E é interessante nessas distopias futurísticas como não há alegria. É impressionante quando você vai ver essas pessoas naquelas situações de penúria, elas sendo incapazes de produzir algum tipo de felicidade, sabe? Sim. Como assim? Cara, como assim? Assim, a penúria material não é uma penúria da alma. As pessoas, mesmo nos campos de concentração, como mostra o Primo Levi, as pessoas eram capazes de produzir pequenas alegrias. As pessoas jogavam futebol, as pessoas faziam coisas ali que justamente era aquilo que lhes permitia resistir diariamente às violências cotidianas às quais estavam submetidas. Sim. Entendeu? E é interessante porque, por exemplo, no contexto dos campos de concentração, o que estava em jogo era a criação daquilo que os nazistas chamavam de Figuren, que é figuras, manequins, bonecos, né? Que era justamente uma forma de tratar os judeus, os ciganos, os homossexuais e até os negros que estavam ali naqueles campos como se fossem objetos, né? E impedir qualquer relação de afeto com eles, né? E aí uma das coisas que é interessante do Jean Méry e do Primo Levi, que é justamente essas pequenas alegrias eram que lhes permitiam não sucumbir a esse tratamento, não sucumbir a essas violências, né? Aqui no Brasil, a gente vê isso no samba, né, cara? E um dos maiores expoentes dessa filosofia, né? Como é que é? A viola vadia tem uma filosofia, né? É o cara que... É o meu irmão. Eu digo que é meu irmão de santo, porque eu sei que o chefe de cabeça dele, né, é o mesmo que o meu, né, cara? De quem que a gente tá falando, meu querido Barba? Zeca Pagodinho, teu irmão Zeca Pagodinho. Cara, essa música, que é talvez a música mais mal compreendida do samba, Deixa a Vida Me Levar. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Por que você acha essa música mal compreendida, meu querido? Porque a maioria das pessoas lê essa música, né, como se fosse o Zeca Pagodinho falando: ah, tanto faz, qualquer coisa tá bom, foda-se, né? Meio como um niilismo, assim, né? Sei lá, E é justamente o contrário, né? Não é sobre isso que ele tá falando, não é sobre largar mão que ele tá falando. É justamente o contrário, né? É sobre ser a resistência. É porque assim, tem uma questão. Toda essa arte do samba, e é impressionante isso, né? Essa arte do samba, ela é uma arte de, digamos, boiar. Vamos colocar assim, né? Tipo, ficar flutuando. Isso, flutuar. Vamos pensar no mar. Uhum. Isso, de flutuar. Porque, e é interessante essa metáfora, porque vai se... Eu usei ela meio sem querer, mas ela vai se ligar com aquilo que eu tava falando sobre os campos de concentração, né? Porque essa metáfora do flutuar necessária, se você for ver, por exemplo, a música do Zeca, né? Tem uma hora que ele chega e fala assim: cara, se não tenho tudo que preciso, com o que tenho eu vivo. De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Aos trancos e barrancos, lá vou eu. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Por que isso, né, cara? Porque se você se desespera, você se vê numa situação que ou você vai pro crime, né? Eu não tô falando que a única alternativa é o crime, né? Mas essa raiva, esse desespero, ele vai te deixar suscetível a essas forças de captura, né? Uhum. É dessa máquina antiestatal, mas no sentido totalitário, assim, que o crime organizado representa, né? Então, assim, ela te torna suscetível. Esse ódio, não é à toa que, assim, digamos, a conversão ao crime, a conquista pelo crime, lida muito com essa conquista pelo ódio, né? O Alê fala uma coisa que no programa que era interessante, né? Que ele fala de como aquele personagem que é o vilão lá do Raio Negro, ele se aproveita da raiva do menino negro pra trazê-lo pro lado do crime, saca? E ele sabe lidar com esses sentimentos, né? Manipular, né? E assim... Isso, e de fato isso acontece, né? Tipo, isso de fato, esse que é o ponto. O desespero vai tornar você suscetível a essas forças, né? Essas forças. A palavra corruptoras é uma forma ruim, mas enfim, acho que sim, essas forças corruptoras, né? Porque ela vai te levar pra essa linha de morte. Porque assim, é sempre bom lembrar uma coisa que as pessoas falam pra mim, que eu sempre. Eu tive muitos amigos, já falei disso, que foram pro movimento, né? Que foram pro tráfico. Uhum. E todos mortos. Nenhum desses amigos meus viveu mais do que 5, 6 anos dentro do tráfico. Uhum. Que é mais ou menos a média de vida de pessoas que entram pro tráfico de drogas, pro movimento, sobretudo no Rio de Janeiro, que é nas favelas do subúrbio, ou, enfim, qualquer favela aqui, que é uma. Você tá entrando pra uma máquina de guerra e você vai ficar trocando tiro com a polícia, com outros membros de outras facções e tudo mais. E nenhum desses caras achava que viveria muito quando fez isso. Pode crer. Esse que é um ponto. As pessoas, se matar bandido resolve a situação. Eu falei, cara, mas todas essas pessoas já estão numa pulsão suicida. Tanto que toda essa coisa de esbanjar tem uma relação com eu estou vivendo esse dia porque amanhã pode ser o último dia da minha vida. Saca? Eu conversava com esses meus amigos que estavam no movimento e eles falavam muito disso. Saca? Tipo, amanhã eu posso não estar vivo, cara. E chegou o amanhã deles em algum momento. Sabe? Tipo, e essa vida. Essa consciência, né, cara, de que qualquer momento vai acabar, de qualquer momento. E assim, que é uma consciência que uma pessoa um pouco mais, sei lá, fora do mundo real poderia dizer: ah, mas todo mundo pode morrer amanhã. Claro, eu posso morrer amanhã, você pode morrer amanhã, ou sei lá, o Trump pode morrer amanhã. Mas com certeza, um moleque que tá no crime tem muito mais chance de morrer amanhã ou morrer agora do que qualquer um de nós aqui. E de formas muito mais violentas. De formas, né? Muito mais violentas e muito mais, sei lá. Mas essa consciência, eu não sei se essa consciência, mas aceitar isso é também uma forma de significar sua própria existência, tá ligado? Porque enquanto o menino tá lá, dentro da casa dele, vendo o desenho animado, falando: pai, compra esse brinquedo aqui pra mim, compra um iPhone pra mim, compra um Nike pra mim. E o pai dele não vai conseguir comprar iPhone, não vai conseguir comprar Nike, não vai conseguir comprar, às vezes, nem comida. Ele tá vivendo naquela suspensão de existência, tá ligado? Ele não é alguma coisa que ele gostaria de ser. Quando ele assume a posição dentro do crime, quando ele assume a posição, ele fala: beleza, agora eu sei o que eu sou e é a partir disso que eu vou fazer o que eu sou. Essa compreensão de si, por mais dramática, por mais fatal que seja, é uma compreensão que ainda é melhor do que aquela suspensão de existência, tá ligado? Isso pra mim é uma coisa de uma crueldade inaceitável. O Marcelo D2 falou uma coisa naquela música Maldição do Samba, que ele chega e fala assim, como é que é... Nossa, como é que é fortalecer meus laços? Por ser humano digno, pra ser humano digno, aconteça o que aconteça. Hip hop rio, cunhado de bamba, sabe o que é isso? É a maldição do samba. Mas a questão toda é assim: pra ser humano digno, aconteça o que aconteça. Em várias músicas ele fala sempre isso, né? Pra quem trabalha desde os 13, nunca recorreu ao 12. Porque justamente o que o Marcelo tá dizendo isso é que ele não tá exaltando só o fato de ele não ter entrado pro crime, sabe? Ele tá exaltando porque... Ele não tá se exaltando, né? Dizendo isso, que ele é superior a quem entrou no crime. É porque é muito difícil mesmo. É muito difícil, diante dessas forças opressivas, né? Dizer esse ato, eu preferiria não. Cara, tipo assim, eu conheço essa realidade de muito perto pra saber, assim... E ainda assim, é impressionante que a maioria, a imensa maioria dessas pessoas diga, eu preferiria não. Sim. Sabe? É impressionante que a maioria dessas pessoas encontre atos diários, produza atos diários de resistência, né? Que lhes impeçam de, cara, entrar em desespero. Assim, ainda que entrem, né? Porque você tem uma alta taxa de suicídio dentro dessa população, que também é uma outra forma de desespero, né? Mas ainda assim, o que essas pessoas estão produzindo é uma forma de resistir a essas forças, né? Do capitalismo, enfim, do Estado, que estão o tempo todo tentando torná-las ou um criminoso ou um mero aparato do sistema, sabe? Essas pessoas estão encontrando formas diárias de resistir, de levantar e ir pro seu trabalho. Sim. Saca? Tipo, isso é uma coisa exaltada o tempo inteiro. Essa mediocridade, né? Mediocridade no sentido de acordar e trabalhar, sabe? Tipo, o samba é sobre isso, né? Complicado, fala, cara, porque há um tempo atrás eu participava de um grupo que a gente se intercalava. Tinha um grupo de espíritas que ia numa semana, um grupo de crentes que ia numa outra e os maçons que iam numa outra semana, pra entregar comida pra uma galera que faz reciclagem de papel aqui em Curitiba, tá ligado? Então a gente ia lá num campinho lá e o pessoal passava, eles jantavam ali com a gente. E daí, beleza, daí qual que era o lance? O lance, pelo menos da parte da galera que ia com a gente, era assim, o que os pastores orientavam era assim: você vai lá, leva a comida pro cara, pega uma pra você também e come com ele, porque o objetivo era jantar com o cara, não era dar comida pra ele, tá ligado? Nessa perspectiva de trocar uma ideia e tal. E daí, cara, sempre que a gente ia lá, eu sentava geralmente com a gurizada mais nova e tudo mais. Uma vez eu sentei com o tiozão mais velho, assim, a gente começou a jantar lá, tava comendo um risotinho lá. E daí eu perguntei pra ele, naquela coisa bem, bem simplória: ei, como é que foi o dia e tal, né? Ele falou: pô, o dia foi duro, mas todo dia é duro. Cara, já foi um chute no meu peito, né, cara? E daí eu falei, já meio desconcertado, falei: e o desafio de hoje, qual que foi? Ele falou: o desafio de hoje foi provar pro meu... E os filhos dele estavam lá, tá ligado? Os dois meninos adolescentes. Ele falou: o desafio de hoje foi provar pro meu filho que puxar um carrinho cheio de papel pra ganhar R$20 no final do dia é mais vantagem do que ganhar 200 conto pra fazer um corre pra galera do movimento. Mano do céu, quando ele falou isso, eu falei: chega, não quero mais jantar, vou embora, cara. Porque é isso, cara. O que significa pra esse cara conseguir colocar na cabeça desse moleque que é desvantagem fazer uma coisa que, obviamente, é muito mais vantagem. Tá ligado? É, porque esse óbvio é da perspectiva estatal, exato, né? Da perspectiva do capitalismo. É, tipo, essa lógica de tem que ter dinheiro, tem que... O que tá, por isso que se fala. A galera tá ali criando um outro estilo de vida, uma outra forma de vida. E o samba tá no coração disso, né? O samba, ele cura, digamos, ele é um antídoto a essa pulsão capitalista, essa pulsão consumista, sabe? Tipo, essa ideia, essa metafísica liberal de você é a soma das suas propriedades, entendeu? Tipo, ele tá o tempo inteiro lutando contra isso, porque é isso, a luta é diária. A luta é diária. A luta é você, todo dia, você se levantar e falar assim: cara, eu vou ser um humano digno, aconteça o que aconteça. E aqui eu não tô empreendendo um julgamento daqueles que sucumbem. Sim. Não é isso. Muito pelo contrário. Não é isso, porque eu estaria justamente falando de amigos meus que eram muito queridos e se foram. Não tô falando isso. Eu tô falando que o quanto manter-se do outro lado é difícil. Né? O quanto é complicado. Justamente, o Alê falou um pouco disso. Imagina isso num mundo sem perspectiva, se você tem um exemplo positivo no entretenimento, sabe? Se você olhar pra uma novela da Globo e falar assim: cara, não tem um preto aqui, uhum, não tem um pobre aqui numa situação legal. Então eu tô sempre condenado a isso, uhum, saca? E tipo assim, isso pode parecer bobeira pra quem é, sei lá, vive em outro mundo, mas não é, cara. Então essa música, quando você pensa nisso, você olha pra música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, saca? Tipo, não tenho tudo que eu quero, mas assim, mas com o que eu tenho, eu vivo. É isso. É você o tempo inteiro, não, assim... É um hino à resistência, não, é isso, cara. Isso, exatamente, cara. E assim, você tem várias outras músicas. Você poderia falar, por exemplo, do É Devagar, Devagarinho, do Puta Martinho da Vila, que né? Que também é que por também aí, é mal compreendida. Eu disse que essa do Zeca é mal compreendida, mas essa é outra que é mal compreendida pra caralho. Que dá... E que é um ponto de malandro. E nego, né? Fala, não, mas é de... tá mostrando o quão vagabundo o cara é. Fala, não, brother, não tá falando disso, seu idiota. Ai. Não, cara, não. Ele tá falando justamente dessa capacidade que você tem de resistir a isso. Né? O Primo Levi, um dos livros do Primo Levi, se chama Os Afogados e Sobreviventes. Nesse livro, ele vai falar sobre justamente aqueles que se afogaram dentro dos campos de concentração, né, e extermínio, que eram aqueles que ou sucumbiam ao desespero, à penúria e à fome, e se tornavam aquilo que eles chamavam de muçulmanos, que eram pessoas que eram quase como cadáveres ambulantes, né, pessoas que perdiam a capacidade reflexiva e ficavam apenas sentados, enfim, eram mudos, não conseguiam falar ou balbuciavam algumas palavras sem muito sentido, ou aqueles que se revoltavam, lutavam contra os chefes dos campos, contra os nazistas e morriam ali mesmo, né, eram os primeiros executados. E isso, então ele falava assim, que justamente essa arte de manter, o sobreviver era se manter flutuando. Era como se fosse uma onda, sabe? Você tem que saber se você. Você tá o tempo todo passando por ela, você tem que se deixar levar por ela e subir, deixar por ela e subir. É exatamente isso que essa filosofia do samba fala, né? A Viola Vadia tem a filosofia. É isso. A filosofia da Viola Vadia é essa, né, cara? E essa filosofia da Viola Vadia, ela cura esses lugares. Cura porque ela tá o tempo inteiro lutando contra essa infecção, né? Tipo, ela inaugura essa nova forma de existir e tá o tempo todo lutando contra essa nova forma de... Como é que a gente chama? Essa forma de corrupção que vem das forças estatais. Essa corrupção das forças corruptoras do Estado com E maiúsculo, saca? Tipo... Mas, enfim... O ponto disso é que o samba, ele se converte numa espécie de geografia existencial. Olha, né? Isso, mano. O samba, ele se converte, ele pega... Porque quando as pessoas vão olhar pra favela, pra essas comunidades, né? As pessoas vão olhar pra aquilo que falta, né? Olha, lá não tem estrutura, lá não tem isso, lá não tem aquilo. O samba, ele inaugura um outro lugar para se olhar. Ele inaugura um lugar para o qual, onde você se remete, um lugar que te apaixona, né? E que justamente é um lugar do qual, um lugar que emana essa resistência. Para falar disso, eu vou falar de uma das minhas músicas preferidas na vida, Essa música cantada pela madrinha, pela mãe, na sua, assim, pela filha de Iemanjá, que é Beth Carvalho. Beth Carvalho, a gente falou da Margareth Menezes, sim, né, que é uma entidade. Beth Carvalho também é, cara, é uma filha de Iemanjá. Ela é impressionante, assim, a potência de Iemanjá que se vê nela, né? Ela já, inclusive, ela já veio de Iemanjá em escola de samba. Mas essa música é a música de um gênio, um poeta, sei lá, eu não sei nem como classificar, sim, esse sujeito, cara. Devia estar sendo lido. Que música é essa? Quem é esse? Deveria estar sendo lido nas universidades de literatura, cara. Nossa, cara, quem é essa pessoa e que música é essa, meu querido? Nelson Cavaquinho, Folhas Secas. Quando eu fiz o Folhas Secas, caída de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira, não. Meu Deus do céu, cara. Sério, não tenho o que falar dessa música, cara. Tem pouca coisa que pode ser dita que vai superar a experiência do cara ouvi-la. Eu quero que você, na edição, tenha colocado essa música bem alto, bem dado um tempo. Não vou deixar muito alto, porque saborear. As pessoas sempre me xingam. Eu falo, porra, tá muito alto. Mas um tempo para as pessoas saborearem cada estrofe. Importante ressaltar para as pessoas que estão ouvindo esse programa que vai ter uma playlist depois com todas essas, sim, músicas, incluindo as músicas que não são as músicas, né, chave, né, essas 10 músicas que você está citando. Se tiver as músicas que passam ali na periferia dos comentários, vai ter também, né? Sim, porque assim, essa música primeiro é fundamental dizer que ela tem uma coisa proustiana nela, né? Pra caralho, quase assim, pra caralho. Em busca do tempo perdido, quando você abre o bolinho da Madeleine, né? Aquela coisa do... abre o bolinho da Madeleine e você é tomado pra memória. Cara, quando ele vai dizer... E assim, é impressionante porque essa música pra mim é a voz da Beth Carvalho, né, cara? Na minha cabeça, eu lendo só vem a voz de Beth Carvalho, sei lá... definindo essa música. É engraçado isso, né, cara? Quando você falou do bolinho, né? Pra mim, essa música, você falou da Beth Carvalho, mas eu conheci essa música na voz do Nelson Cavaquinho, tá ligado? Porque a minha avó, ela tinha lá o LP dele, e assim, pra mim é muito, sabe? Quando eu escuto essa música, às vezes no YouTube ou coisa semelhante, eu fico pensando, cadê o chiado do vinil, tá ligado? Que era um vinil velho, desbagaçado, sim, da minha avó. Ela colocava e começava. E eu, sabe, é muito. E olha, cara, eu não sou do samba, eu já sabem, né, quem eu sou. Tô no troninho dos privilégios aqui em Curitiba, né, cara? Mas puta merda, é isso, cara. Mas fala, só queria falar disso. Como não, cada um tem uma experiência única e a soma dessas experiências que são únicas torna uma experiência do todo, que é mais ou menos como a cuíca chorando. Puta que pariu, cara. Não, o samba é isso, né, cara? Enfim, eu acho que é interessante que essa música fique de homenagem para a senhora sua avó, né? Que infelizmente acabou de fazer a passagem dela, né, cara? Dona Chiquita, né, cara? Deixa essa homenagem nome pra ela aí. Nome de sambista também, né? Mas não é. Não, porra. Não foi por acidente aí, né, cara? Porque nasceu no Paraná. Mas enfim, cara, porque essa música é sobre isso, né? Uhum. Essa música é sobre algo, porque você é impressionante, porque você, essa música te remete a um afeto pueril, e pueril não no sentido ruim, é pueril porque é jovem, né? Assim, você lembrar do tempo de escutando na vitrola da sua avó, o chiado, e aí tipo, aquela voz anasalada do meio de pato, do Nelson do Cavaquinho, né? Que tem um charme muito próprio a voz dele, né, cara? E o Nelson do Cavaquinho, pra quem não sabe, ele é o autor de Rugas. Cara, Rugas é uma música que meu filho cara, tipo, não choro pra ninguém me ver sofrer de... Nossa, cara. Mas enfim, quando essa música que ele começa a falar assim, quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes que ele já... Nossa. Porque essa música é impressionante. Porque o que, que ele faz com essa música? Ele começa a reconstruir a comunidade da Mangueira. Ele reconstrói uma experiência, como você vai ver no meio, né, dessa, da música. Tem um momento que ele vai começar assim, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando, sabe? E ele começa a cantar várias tristezas, essa opressão do sol, a opressão do morro, no sentido da geografia do morro, né? E até da velhice. Tem um dos momentos mais lindos, né, cara? Quando o tempo avisar, a Tupi se manifestou. Mas quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão e da minha mocidade. E aí ele volta. Quando eu piso em folhas secas, que é... Não. Que essa música é impressionante, né, cara? Isso aí é... E é impressionante porque... uma sensibilidade, porque, assim, né, cara? Não, e essa coisa do bolinho, né? Que ele tá. Quando ele tá. Toda essa experiência, que são experiências opressivas, o envelhecimento, uhum, né? A morte, que ele tá falando disso, são curadas pela memória da Mangueira. Isso. A escola Mangueira, né, cara? E a escola, é justamente essas músicas, e não só essas músicas, depois a gente vai falar de uma outra música, né? Tipo, Paulinho da Viola cantando sobre isso. Mas, tipo, essas escolas curam não só os corpos. Elas curam os sujeitos, elas curam a comunidade. A escola, ela faz, tal como os terreiros fazem, a escola cria partes que são todos. Exato. Né? As pessoas se tornam partes que são todos, entendeu? Porque a escola não é só o desfile, a escola é a comunidade. Sabe? Pra quem... Eu sou nascido em Padre Miguel, sabe? Aqui você tem duas escolas de samba. Eu sou Unidos de Padre Miguel. Por uma série de motivos contingenciais, eu não sou mocidade. Apesar de, durante muito tempo, ter sido vizinho de porta do antigo presidente da escola de samba da mocidade. E talvez por isso eu não seja mocidade. Mas, enfim, fica aí a denúncia. Fica aí a denúncia. Pois é. Mas, enfim, o ponto fundamental, assim, eu sei a importância... que uma comunidade, que uma escola de samba tem na comunidade. Não é à toa que você não consegue dissociar uma escola de samba da comunidade. Tipo, é Mocidade Independente de Padre Miguel. É Unidos de Padre Miguel. Sabe? Não, não, não tem uma escola. Enfim, algumas escolas de samba são meio, enfim, destoantes, meio desconectadas, né? Mas todas, você tem a Beija-Flor de Nilópolis, sabe? Todas essas escolas, ou ela tem um bairro, ou ela tem ela faz parte da identidade, ou... né? Ela é a identidade. Ela é o coração. É dela, ela é o coração da comunidade. É o coração que bate pra onde todos os outros afetos se espalham. Entendeu? Ela é o terreiro no qual a comunidade é feita. Uhum. Todos os sambas que acontecem numa comunidade, na verdade, são, de certa maneira, atualizações fractais da escola de samba. Porra, essa foi uma boa definição. É engraçado, tipo, porque essa leitura, a leitura que se faz, né, de outros pontos acerca das comunidades no Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro, né, que é o berço do samba e tudo mais, ou é a Bahia, não sei, denúncia. Mas geralmente o que se fala é, né, aquele comentário esdrúxulo, né, de uma mentalidade burguesa do tipo, ah, mas é o ano inteiro pensando no samba. Porra, não é o ano inteiro, é a vida inteira. Desde que nasceu, a concepção se dá no samba. Talvez o pai e a mãe se conheceu no samba. E tem uma série de questões que é muito mais intrínseca do que simplesmente se preparar para um desfile no carnaval. A vida das pessoas, ela, como você falou, ela tá flutuando no samba e tudo mais. E essa perspectiva de flutuar no samba, que é justamente a negação de ser um otário, né, de trabalhar para o outro, de ser um reles obediente, né, é exatamente como foi citado lá no começo, é dizer, ah, eu preferiria não. É justamente isso. O que dá alma para essas pessoas, é o que gera essa alma coletiva, tá ligado? Que cada indivíduo no samba tem a sua alma. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas que fazem as coisas com zelo, tem pessoas que são um pouco menos zelosas, mas essa alma coletiva, que é a soma dessas almas individuais, que faz com que surja a comunidade. E essa comunidade, puta, mano, é uma coisa assim, sei lá, mano, não tem nem, me falta vocabulário, cara, para dizer o que significa isso. Não, e assim, uma coisa interessante, né? Porque é só você lembrar da música dela, da Alcione, que é outra dessas matriarcas do samba, né, cara? Tipo, a gente vai falar depois um pouco do papel das mulheres no samba, né? Mas a Alceana tem a música que fala assim: o morro foi feito de samba. Né, não, cara? Deixa o samba morrer. Tipo, de samba pra gente sambar. Cara, essa ideia de que o samba, ele instaura uma nova geografia. Uma nova geografia existencial, né? Se aqueles que são de fora olham pro morro e enxergam miséria, aqueles que estão de dentro enxergam samba, escutam o samba. Uhum. Entendeu? Até porque você tem que estar lá dentro pra escutar o samba. Não dá pra escutar de fora. É. Sacou? Tipo, o desfile é justamente o momento em que o samba sai do morro. Né, à toa que o nome é desfile, exatamente, né, meu querido, exatamente, né? Entendeu? E aí que tem uma questão que é interessante, né? Porque é fundamental lembrar que é aquela coisa do fenômeno da diáspora, né? Ele desagrega, né? E a resistência é justamente esse momento de refundação contínua na comunidade. É uma refundação ritualística. É uma refundação por via do samba. Toda vez que tem uma roda de samba, um samba de terreiro, sabe? O samba tem toda uma geografia própria, o fundo de quintal. Sabe, é uma geografia que não é muito comum para as pessoas de fora, né, de outras comunidades, né? Eu, assim, o fundo de quintal é um espaço fundamental nas casas do subúrbio, é um fundamental nas casas da favela, sabe? Não são jardins. Sim. Sabe? O terreiro não é, digamos, a praia. Entendeu? Tipo, a coisa toda é... como é que fala aquela música do Planet Hemp? É muito fácil falar de coisas tão belas de frente pro mar, mas de costas pra favela, né? É. O samba, ele não tá falando de coisas belas virado de costas pra favela. Como diz a Beth Carvalho numa entrevista, o samba canta: meu barraco caiu. E faz da alegria disso, saca? Tipo, ele tira desse evento trágico uma alegria. Tipo, quando o Zeca Pagodinho vai falar sobre as enchentes de Xerém, né? Porque quando ele fala que quando a gira girou, ninguém segurou. Sabe? Ele tá cantando uma coisa, um tipo de experiência que pra população abastada da população é impossível de conceber. Sim, não, é inconcebível, é isso mesmo, cara. Não tem como você... Sabe, o samba, ele não é uma explicação do que acontece com a população pobre. O samba, ele é... Porque, assim, eu ouço um samba falando da tragédia do cara que perdeu o barraco, eu não consigo vivenciar aquilo na plenitude. Eu consigo até, em certa instância, ficar triste ou coisa semelhante, mas em hipótese alguma eu consigo vivenciar aquilo. E eles conseguem, dessa experiência trágica, florescer alegria. E esse é meio que um processo cíclico, né? Porque, puta, cara, é muito amplo isso aí, cara. E é isso que é interessante, porque esse processo de... Essa descrição de si, né? E essa reatualização da comunidade, é justamente isso. É um processo coletivo, né, meu querido? Então, tipo assim... E esse processo coletivo de refundação, ele é refundado não por indivíduos, mas por coletivos. Por mocidades independentes, uhum, por escolas, por agremiações, por blocos, né? E a epítome... Pega essa palavra. Poucas pessoas no Brasil sabem o que significa. Mas a epítome de um bloco, a epítome de uma escola de samba, não é o puxador, não é, assim... Se você pegar o que é uma escola de samba, a escola de samba, por si, a gente vai falar disso, mas é todo um esforço coletivo. Um desfile não se faz, não é um cara que puxa... O cara tá puxando o desfile, mas ele é apenas, digamos... A linha de frente daquilo, ele dá um contorno à história toda, né? Existe mais uma peça do conjunto, que... né? Isso, né? Mas o coração disso é isso aqui, meu querido. uma bateria, cara, uma bateria. Quem já teve a oportunidade de escutar uma bateria de escola de samba? Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa. Ali... Colocar qualquer inserção agora vai ser um problema, cara. Porque todas as baterias mereciam estar aí nessa, inseridas aí. Eu não sei, eu vou ter que colocar. Eu vou ter que sortear uma e vai ser duro. Mas enfim, continua. Só queria dizer. Vai ser duro. Escolher uma bateria, escolher um. Puta, vai ser foda. É. Porque, cara, é impressionante, assim. As baterias das escolas de samba. A bateria não é um cara, né? Não é o baterista, saca? Tipo, não é... É uma multidão. É uma multidão que consegue produzir um som coeso. Cara, assim, as pessoas não... Eu fico impressionado como tem gente que olha pra aquilo e fala bobeira, rock que é música, porque o cara faz sei lá quantas notas de baixo. Falei, amigo, já viu aquela galera tocando aquilo ali, daquele ritmo todo junto? Saca, tipo, aquilo, assim, não tô desmerecendo o rock, porque, assim, jazz, por exemplo, eu amo jazz é muito sobre isso, né, cara? Mas o próprio jazz... É uma outra experiência. Você pegar o free jazz, se você pegar o free jazz, por exemplo, o free jazz, ele refaz isso, né? O free jazz, a onda do improviso do jazz, são pessoas tocando juntas, as pessoas vão se tornando parte como um todo, né? Tipo, partes todo ali. A bateria é isso, né, cara? Cada um na bateria ali tem um papel crucial. Cada um ele é uma parte e em si mesmo cada pessoa é um todo. E cada uma das partes isolada não faz tanto sentido quanto ela integral, tá ligado? Sim. Porque assim, você pega uma marcação É muito simples você imaginar um cara que toca, sei lá, um TM Terra lá na casa dele só tam, tam. O que que isso significa? Muito menos do que vai significar quando ele estiver no meio daquelas pessoas todas e a individualidade dele formando uma coletividade tamanha que, porra, transcende de maneira a emocionar pessoas que nem são da realidade deles, tá ligado? Pois, não. E aí é o ponto, né? E justamente, ele só se torna todo na conexão, né? Ele só se torna todo Sim. no contato. É o tamborim com a caixa, com o surdo e a voz do puxador, né? Isso que faz o todo. E aí, é uma coisa que é interessante, porque muita gente não sabe. A rítmica das batidas de escola de samba, em sua grande maioria, vem dos candomblés, né? Vem, e mais uma vez, assim, aquela coisa assim, não dá, a gente não pode sucumbir a esse movimento de desmacumbização, como diz o Simas, né? Boa expressão, né, cara? É do Simas, é uma ótima expressão do Simas, cara. É um movimento de desmacumbização do samba, sabe, dos ritmos afros. Não, a gente não pode sucumbir a isso, porque o samba foi alvo de uma máquina de embranquecimento, ainda é alvo. Né? Ainda é alvo de uma máquina de embranquecimento, que o samba resiste a isso. Esse que é um ponto fundamental. Aquela coisa, quem tem preconceito que branco pode tocar samba. Cara. Alguns brancos podem, né, filho? Vide aí, Beth Carvalho, vide aí, né, Clara? Sabe, tipo, você não é qualquer branco que pode tocar, não. É esse que é o ponto, né, cara? Então, tipo... essa polêmica aí, né, do branco que não pode tocar samba é complexo demais, né? Porque dá a impressão, assim, ai, não, então tá proibido o branco tocar samba. Não, mano. Muito pelo contrário, me parece, pelo menos. Mas é que esse branco que tá tocando, ele tá reverenciando as origens negras disso, tá ligado? A Beth Carvalho, por exemplo, a aliança que a Beth Carvalho promoveu com os sambistas clássicos, o resgate que ela faz no Cartola com o Nelson Cavaquinho, sabe? A Beth Carvalho, ela teve toda uma militância pra correr atrás desses caras, ajudar esses caras pra cacete. E não vamos repetir aqui a fábula do branco redentor, não é isso, não. Sabe? As pessoas não sabem, mas, por exemplo, disco no Brasil só tem numeração por causa da Beth Carvalho. Porque os discos do Nelson do Cavaquinho, por exemplo, eram vendidos, eles ganhavam uma porcentagem ridícula. E a Beth Carvalho foi lá e brigou. Não, que isso, vamos vender o disco desses caras, bota aí número aí, né, pra ver quanto eles venderam e vai pagar de acordo devido. Esses caras começaram, o samba se profissionaliza muito por conta da militância e da força da Beth Carvalho. Tipo, não é à toa que gente, cara, tipo, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, chama essa mulher de madrinha. Assim, não é qualquer um que chega, uma mulher branca, sabe, com uma condição boa, que chega a chamar de madrinha pra esses caras. Então, a relação da Beth Carvalho com o samba é outra coisa. Não é uma pessoa sem qualquer relação, conexão, que nem procura estabelecer conexão, que vai começar a executar. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas enfim. O ponto, vamos voltar pro ponto da batida? Porque essa batida que emerge nas escolas de samba, muitas delas são, grande maioria, são derivações de batidas de toques pra orixás dentro do candomblé. Né? Talvez a mais famosa batida que serve de base para vários toques de escolas de samba do Brasil, do Rio de Janeiro, é o agueré, é o quebra-prato, que se chama, que é o toque para oiá, né? Que é esse toque aqui que tá tocando no fundo, né? E assim, oiá, que também é chamada de ansã, né? Eu não acho que seja coincidência. Justamente, primeiro assim, é fundamental lembrar, esses toques emergem dos terreiros, então não tem como desvincular as escolas de samba dos terreiros, né, da sua origem. Segundo, que eu também não acho que seja coincidência que esses toques sejam para entidades como Oiá, porque quem é Oiá? Né? Oiá não é uma orixá, assim. Existem orixás e orixás. Cada orixá tem sua personalidade, tem um toque próprio, tem pontos próprios, né? Então, por exemplo, para uma orixá como Nanã, que é a mãe mais velha, as músicas, o toque para ela não é um toque, digamos, me falta a palavra, um toque sutil, animado. Não, é um toque mais sutil, é um toque muitas vezes mais lento, sabe? É um toque mais para reverenciação, para reverenciá-la. Quando você vai pra uma orixá que nem Oiá, que é uma orixá guerreira, isso é um ponto interessante sempre lembrar, né? Que no candomblé, nas religiões de matriz africana, a potência da guerra, a potência da ser beligerante não é uma exclusividade masculina, né? Você tem pelo menos três orixás que são guerreiras. E Ansan talvez é a maior das guerreiras, né? Tem uma... Nesse ponto, que... Dá pra gente botar um ponto de fundo, meu querido? Dá, você que manda. Então bota esse ponto aqui, ó. Olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos cantar. Numa Ita Ogum bradou, seu Oxó se atinou, e Ansã vai chegar. O Ogã já firmou. Quando? Esse ponto é uma coisa maravilhosa, né? Porque esse ponto, pra mim, ele identifica o que é Ansã, né? Que ela que é a mãe do tempo que manda, né? Ela mandou. E aí, quando ela entra pra guerra, que aí tem, assim, no Mai, tá, Ogum brandou, seu Oxóssi atinou, e Ansã vai chegar. Sabe, tipo... E Ansã, quando chega na batalha, e esse é o ponto diz, todos os cavaleiros param. Só pra ver ela passar. Porque Ansã é uma orixá que não é só orixá da guerra. Ela não é orixá da guerra, ela é orixá das tempestades, né? Do vento das tempestades. Então ela tem um poder de se fazer presente. Sabe? Ela para. Ela, assim, e o toque dela emula isso, né? Você tava falando isso comigo, né? Sobre essa linguagem musical. Pode crer. Essa expressão, ou melhor, essa construção de uma narrativa a partir dos toques, não é uma coisa exclusiva da África, né? Porque em todas as culturas que se conhece, sempre tem um bardo junto, indo pra guerra junto com os caras pra falar, mano, é isso aí. E ele não vai tocar uma música de tristeza, não vai tocar uma música sentimental na hora que ele quer fazer com que as pessoas vão pra guerra, né? Da mesma forma que tem um discurso do general ali pra incentivar os seus soldados pra ir pra guerra, há também um discurso construído a partir da música, né? Você pode ver, por exemplo, um exemplo bem, bem tosco, mas é real, naquele filme lá, Mad Max, Estrada Furiosa, no meio da guerra tinha um cara lá tocando guitarra e tinha os caras fazendo batuque atrás, que é justamente um símbolo disso aí, tá ligado? Sim, mas é isso mesmo, né? E assim, pra marcar, porque assim, a gente não vai poder, infelizmente, falar sobre sambas enredo, né? Porque, enfim, seria um outro programa próprio sobre isso, né? Mas vamos botar um... Mas seria um puta programa. Pô, não, a gente vai fazer. Esse programa do samba vai ter uma continuação, a gente já sabe disso, né? Quando a gente foi fazer a linha, falou, cara, a quantidade de sambas que ficou de fora, cara, assim, cara. Foi um tormento pra escolher a bateria, um tormento pra escolher como a música começa, um tormento pra escolher como a música termina, um tormento pra dizer quais músicos vão constar aqui, porque ficaram uns vários pra fora. Puta merda. Né, e a gente vai ter que fazer um outro programa só sobre isso, né, cara? E eu acho que o nosso público não vai reclamar, eu desconfio. Mas vamos botar um samba. Que é o samba desse ano da Mangueira, né, cara? Já que a gente tava falando de Mangueira com o Nelson Cavaquinho. Tipo, vamos botar esse samba do Xangô da Mangueira, né? Então, galera, aqui quem tá falando é Cristiano Machado. Eu tava editando agora esse programa e eu percebi que nem o Orlando se apercebeu da falha. E eu também não percebi que ele falou Xangô da Mangueira. Mas ele falou isso não por maldade ou pra sacanear a nação salgueirense, muito pelo contrário. Ele falou isso porque ele tava falando agora há pouco do Nelson Cavaquinho e já foi no embalo e falou Xangô da Mangueira, mas estamos aqui, eu e ele, pedindo desculpas a toda a nação salgueirense por esse equívoco aí, beleza? Continua com o programa, vai. Ô, cara burro! Caô! Ô, Manichê, caô! Caô, cabecilê! Gira, gira pra Xangô. Mora na pedreira, é a lei da terra. Vem de Aruanda pra vencer a guerra. Eis o justiceiro da nação da cor. Samba corre, gira, gira pra Xangô. E assim, eu acho interessante, primeiro assim, que quando eu já vi, engraçado que eu já vi gente reclamando que a Samba Enredo fala muito de macumba. Cara, porra. Mas é tipo você ir numa igreja evangélica e falar, porra, mas só toca música de Jesus aqui dentro? Vai se fuder, mano. Cara, é exatamente isso. O negócio se origina dos atabaques, né? Se origina dos candomblés. E assim, e é óbvio que quando uma escola de samba fala, ah, os orixás e isso e aquilo, eles só estão expondo aquilo que é o óbvio deles. Não, que é justamente, não, cara, tipo, é indissociável da existência. Tem um detalhe dele aqui, que só fazendo um apêndicezinho, tem um detalhe que é inevitável de falar. Tipo assim, por que incomoda tanto? Chama racismo, exato, o nome, sabe? Porque assim, ninguém se incomoda quando, sei lá, quando um deputado fala aí que Deus abençoe essa nação, todo mundo passa batido. Mas quando um sambista fala do orixá ou cita, sei lá, qualquer outra expressão relativa à religiosidade africana, todo mundo fica de orelha em pé. Porra, por que incomoda? Bem, incomoda porque é um bando de racista, essa é real. É, e assim... Mas é uma coisa interessante, porque vamos voltar, porque essa relação dos candomblés, das escolas com os candomblés, com os batuques, com as macumbas, né? E essa relação é fundamental pensar nela, porque não é só o toque. Não é só o toque. Primeiro porque há ali toda essa, digamos, magnificação dessa estrutura, partes que são todos dos terreiros. A gente viu isso acontecendo na bateria. Que é a mesma coisa quando você vê os ogãs, né? Porque não é óbvio que cada caso é um caso, mas assim, idealmente não pode. Não é só um ogã. Você tem que ter três ogãs, cada um com seu atabaque. Sabe? Tem três tipos de atabaque diferentes, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o ponto todo é que a forma como a música é executada, ela é coletiva, mas não apenas isso. Porque tal como num terreiro, onde a música se conecta com a irradiação dos orixás, com as incorporações e com a presença da assistência, que as pessoas que vão ali se consultar, conversar, né? Ou seja, cada um tem o seu papel ali naquela história, né? A escola de samba também. Porque a escola de samba, ela inaugura uma forma diferente de se contar uma história. Porque os enredos de escola de samba são histórias, né? Tipo, e muitas vezes histórias preocupadas com aspectos menores da própria história com H maiúsculo. Pode ver. Né? Histórias não contadas, sabe? Ou histórias menos conhecidas e tudo mais. Então, assim, é impressionante porque a maneira como a escola de samba conta uma história na avenida, que é uma forma coletiva, ou seja, você tem as alas são compostas por pessoas, fantasias que por suas vezes, que foram confeccionadas por uma multidão de pessoas, pela comunidade, né? Então, assim, a história que é contada na avenida, cada um daqueles elementos que estão ali conta. Sabe? Cada um que tá ali é parte de um todo. Cada um que tá ali, e é justamente, Vamos voltar para aquele ato original que dizia eu preferiria não, né? Que dá origem a isso. Exato. Essa nova forma de se contar uma história. E aí eu vou fazer uma projeção um pouco perigosa. Perigosa no sentido de muito... Ousada. Selvagem. Ousada, uma palavra ousada. Porque me parece haver uma correlação fundamental com do desfile das escolas de samba com as saídas de orixás. Cara, entendeu? Agora que você falou, faz todo sentido, brother. Porque o que é a saída de orixá, né, cara? Porque quem não sabe, a saída de orixá é o momento em que o orixá, o filho de santo, filha de santo, eles passam por uma série de uma ritualística que a gente não vai falar aqui, mas ela fica um tempo, tem aquela reclusão e tudo mais, e ela fica num quarto, e ela sai daquele quarto incorporada no orixá e vestida como ele, né? E ela executa uma dança, ela executa uma performance ao som dos atabaques. Né, ao som dos atabaques, ao som dos pontos. Essa correlação, tá todo mundo ali para ver a saída do orixá. A saída do orixá é um desfile, de fato, né? A execução, a evolução, tá todo mundo ali julgando o orixá, de certa maneira. Todo mundo vai se lembrar, nossa, eu já falei disso no programa, quando eu vi a última saída de Yansan que eu vi, que eu fiquei emocionado. Todo mundo até hoje só fala dessa Yansan no terreiro. Sabe? Tipo assim, as melhores saídas ficam pra memória das pessoas, da mesma maneira que os melhores desfiles. E não só isso, a roupa dos orixás, a indumentária dos orixás se parece bastante com as fantasias, né, cara? Sim. Tipo, contam histórias. Se você for pensar, pra pensar, por exemplo, várias saídas de Iemanjá, as roupas de Iemanjá, as cores que estão ali, né, os desenhos, aquilo, há uma história ali. Né? Não é uma simples um detalhe estético. Não, essa estética carrega consigo uma cosmologia e uma outra história. E esse é um ponto fundamental. Traz consigo uma outra história. Né? A saída dos orixás prova que uma outra história é possível. Né? Porque essa máquina estatal é também uma máquina que, digamos, torna o nosso pensamento, nossa consciência histórica nebulosa. Não é? E vamos já agora escapar da escola de samba, porque acho que a nossa próxima música fala bastante disso, né, meu querido? Quem é? Essa música que tu adora, que vai ser, de novo, vai servir como uma homenagem à saudosa senhora sua avó. Dona Chica. Clara Nunes, que mulher, cantando O Canto das Três Raças. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh, oh, oh, oh. Cara, fica de... Pois é, primeiro que vamos deixar para os ouvintes que é uma homenagem para a senhora, sua avó, porque você falou que ela adorava a Clara Nunes, né, cara? Minha avó era fã incondicional da Clara Nunes. Nossa, cara. E assim, e uma questão fundamental disso, né, que eu acho que essa música da Clara Nunes, ela é uma música que canta uma outra história, né? Pode crer. É justamente isso, né? Ela tá cantando uma nova história, ela tá cantando a possibilidade de uma história diferenciada, né? Entendeu? E extrair, não é só isso. E é interessante porque, por exemplo, o Alê Santos faz isso, né? O trampo do Alê é esse, né, cara? Tá o Homem Thread, ele tá lá diariamente no Twitter contando outras histórias. Né? Não é mais a história do branco colonizador, é só a história dos oprimidos. É muito engraçado você pensar, né? Você lê algumas histórias, algumas threads ali que o Alê Santos posta, E às vezes dá a impressão que você tá lendo ali um universo paralelo, né? Você fala, caramba, isso aqui existiu mesmo? Esse super-herói aqui existiu de verdade? E daí você fala, não, é real, ele só tava apagado. Sabe, o Alê, ele não cria aquelas coisas, ele só expõe, ele só coloca para as pessoas verem o que nunca foi mostrado. E isso é libertador numa instância ímpar, cara. Como eu falei lá naquela questão lá do discurso do Muhammad Ali, né, cara? Se eu que sou branco, cara, já fico empolgado, imagina o que é um guri preto, cara. O que é uma menininha preta lendo aquilo ali e falando, porra, então é possível ser diferente? Não, exatamente isso. E aí que eu vejo um ponto. Cara, você pegou no ponto fundamental, né? Porque há nesse ato, justamente aquela que a gente falou do eu preferiria não, esse ato inaugura uma potência, sim, né? Nesse caso, esse canto das três raças, né? Que quando ela chega e ela começa a cantar assim, ninguém ouviu. Essa primeira palavra, que é um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. Lembrando, sempre ecoou e ninguém ouviu. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro de lá cantou, negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Nossa, mano. Essa cara, música me arrepia, é real. Ninguém ouviu. Cara, tipo, e toda a thread do Alê, assim, e eu acho que ele vai concordar com isso, poderia começar com ninguém ouviu. Saca? Não é? Hashtag assim, ninguém ouviu. É isso, cara, porque eu digo isso quando eu vou falar de indígenas, sabe? A história do Zaquewara, a maneira como me posto em relação às filosofias indígenas, e especialmente o Zaquewara, é sempre isso, ninguém ouviu esse pessoal, vamos ouvir esse pessoal aqui, sabe? Tipo, eu não falo em nome deles. Eu falo com eles. Assim, o meu papel é olhar, falar assim, gente, presta atenção nesse pessoal aqui que tá aqui, ó. Olha aqui do meu lado. Esse povo que tá aqui do meu lado. Estão falando uma parada bem interessante sobre isso que a gente tá vivendo. Sabe? O Alê faz algo semelhante olhando, olha só o que aconteceu lá atrás. Sabe? Entendeu? Tipo, e ninguém tá ouvindo isso. Tá sempre ecoou e ninguém tá ouvindo isso. E é interessante porque esse ato, que assim, é um ato de eu preferiria não. Fundamental, porque você está olhando para a história maior, para a história com H maiúsculo, com essa história das grandes nações, das lutas entre os homens brancos pelas conquistas, a maneira como o homem branco triunfou sobre um ambiente selvagem e domou seus habitantes e blá blá blá blá blá blá. Então assim, eu preferiria não. Não, não. Vamos fundar uma outra história aqui. E é uma outra história. É quase como se uma lembrança do que não se passou, saca? Tipo, você está lembrando de algo que não aconteceu. Assim. Não, a gente não está falando do acontecimento efetivo, a gente fala acontecimento no sentido delesiano do termo, ele não aconteceu historicamente, sabe? Porque se isso acontece historicamente, se o sofrimento dos indígenas, o sofrimento dos negros, ele acontece no sentido histórico, a gente vai ter que reconstruir nossa sociedade. Sim. Entendeu? Tipo, tudo que a gente vive nossa não é mais válido daí, né? Exato, entendeu? Tipo, e aí que vem o ponto, né, cara? Assim, essa máquina o tempo inteiro de. Porque, assim, esse samba ele evoca uma ancestralidade capaz de curar uma população, né? Ele evoca um sofrimento capaz de curar uma população. Aquilo que o Alê faz também faz isso. Aquilo que as escolas de samba estão fazendo também faz isso, né? Por que acontece? Quando a gente diz que o samba é uma luta, um ato de resistência contra as forças motrizes da experiência, seja essas forças do capitalismo, essas forças opressivas do Estado, mas também são forças que nos atravessam, a tristeza, a morte, né? Assim, o samba inaugura... Cara, quem já viu enterro no subúrbio, sabe que é muito comum beber o morto. Quando é um homem, geralmente, mas também acontece com mulher. Uma amiga minha, né? A Priscila, esposa de um amigão meu, do Thiago, que inclusive é do Mocó, né? Enfim, nossos apoiadores. Quando ela perdeu a mãe dela recentemente, ela me contou que ela e os irmãos dela se sentaram e beberam, escutando samba. Sim. Eles se sentaram. O ato de despedida deles foi beber e escutar samba. Os sambas que a mãe dela gostava, sabe? Não só como um ato de lembrar dela, olha que legal. Não, não é só um memorial, né? Isso, a música do samba fez com que elas escapassem disso. Aquele desespero que a gente tem, sim, quando a gente se depara com a morte, né? Como é que é aquele verso do Ariano Suassuna, que vocês gostam de repetir tanto, que sabe de cor? Cumpriu sua sentença encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. É, cara, teve aquele programa que a gente falou sobre, até inclusive citando o caso do falecimento da sua mãe, né? Que o show tem que continuar, né, cara? E assim, o samba toca nisso também. O show tem que continuar, é um verso, né, fundo de quintal, inclusive entoado belíssimamente pela madrinha, mais uma vez, né, cara? Tipo, que é justamente isso, né, cara? Você começa diante da morte, diante dessa potência da qual não há escapatória. Aquela música do Nelson Cavaquinho, quando ele fala, vou sentir saudade da minha mocidade, você também tem um Cartola falando disso, sabe? Eles estão resistindo a esse desespero muito comum, né? Esse desespero que todos nós temos que nos confrontar em algum momento, que é a nossa própria finitude, né? E assim, o samba faz nos conectando com toda uma história. Nós somos apenas parte de uma história. Essa música, o show tem que continuar. As pessoas geralmente acham que essa música é sobre o fim de um relacionamento, né? E uma vez eu fui no show dos compositores, e ele explicou a letra. Ele falou assim, sobre a morte de um amigo meu. A ideia é que o show é a vida, sim, né? Nós temos um papel na vida só. A gente é rapidinho aqui. Pum, pum, acabou. Passou. É exato. A questão é deixar uma música, deixar uma canção, deixar uma... O Isaac Iwara tem uma frase que eu acho que é de uma beleza, que a tradução é... As pessoas são como o vento que passa. Elas deixam um barulho. E é isso. Sabe? E é isso, cara. Tipo, o samba é o reconhecimento dessa finitude da existência e uma resistência que se coloca contra ela, não é? E aí a gente já pode falar do nosso próximo... Nossa próxima música, o que você acha? Que é ninguém mais, ninguém menos que o grande Paulinho da Viola. Cara, e essa música, eu não sei, eu acho lindíssima. Eu não tenho, sabe, não tem nada que alguém diga assim, ah, mas por que você gosta tanto dela? Por que ela é tão marcada? Eu não sei. Ela simplesmente, quando eu ouço, eu fico, sabe, sensibilizar. Ela toca os meus afetos de uma maneira que eu não sei explicar. Eu acho que talvez a única maneira efetiva de tocar os afetos é justamente você não saber explicar, né? Porque se você tem uma explicação, ela não tocou teus afetos, ela tocou teu intelecto, né? Né? Cara, essa música... Não, a gente... É foda, né, cara? Paulinho da Viola, ele, esse é um desses sujeitos que é uma entidade também, né, cara? Porque a elegância desse sujeito não é normal. Ele não pode ser um ser humano normal, né, cara? Ele... Não, a elegância dele, cara, é uma coisa assim. Eu já fui em vários shows do Paulinho da Viola. E ele é um cara que entra devagarinho no palco. Ele tem os gestos dele são comedidos. Isso. Ele é... É uma coisa assim, sei lá, é inexplicável. E ele cantando, e essa suavidade, as músicas do Paulinho, essa suavidade, essa elegância dele transparece nas músicas de tal forma que ele tá falando de temas tão tensos quanto fins de relacionamento, quanto morte, vida, miséria, sofrimento, e de uma maneira tão leve. É assim, se o Zeca fala, deixa a vida me levar, e ele tem que explicitar isso, as músicas do Paulinho te colocam nesse estado de flutuação o tempo inteiro, né? Cara, é uma coisa assim. E essa música tem versos, essa música do começo ao fim, né? Essa música tem versos do tipo: meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar, a marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode negar a marca dos meus desenganos. Cara, Se um dia meu coração for consultado pra saber se andou errado, será difícil negar. Puta que pariu, cara. Mas assim, e é interessante porque essa música também, a gente tá dando uma volta aqui, né? Porque essa música também, na verdade, é uma ode de amor, é uma escola de samba, né? Pode crer. Porque tem um final que ele fala, porém, há um caso diferente que marcou um breve tempo. Sabe, tipo. E ele vai falar dessa experiência, e é justamente isso que é importante. Ele fala de uma experiência curta, que é o carnaval, que seria, digamos, o ápice do samba, né? Que é o carnaval. Uma temporalidade específica, é um ritual com uma temporalidade específica que diz que marcou meu coração pra sempre. E aí que tá o ponto. A gente não pode diminuir essa experiência. Ah, o carnaval é uma experiência temporária. Cara, mas as pessoas estão marcadas pra sempre. Então, o que é temporário aí? Se marca as pessoas, se isso ilumina as pessoas, se isso salva as pessoas do desespero. Como que você pode reduzir isso a uma experiência temporária burguesa, saca? Tipo, essa temporalidade burguesa. Tem uma coisa que o Hakenbey fala o tempo inteiro, né? Essa ideia de permanência, por isso que ele é contra a ideia de revolução, né? Porque a ideia de permanência, de algo permanente, eterno, é uma ideia burguesa cristã. Sim. Entendeu? Tipo, e é interessante, né? Porque essa oposição a essa temporalidade burguesa cristã, que é, vamos dizer, que é a temporalidade, digamos, uma das bases da metafísica, né? A outra é justamente essa ideia de um indivíduo. Porque, assim, uma das questões fundamentais do samba, a gente tá falando o tempo todo do eu preferiria não, mas é que o samba, o sujeito do samba, ele não se apequena. Né? Uhum. Ele não é um cara que se apequena na dor. Pelo contrário, ele se engrandece da dor. Sim, ele fica maior na dor. Isso, né? Ele faz daquela dor algo que, uma potência criativa. Ele olha pra dor e fala, eu preferiria não. Ele olha pras forças da escravidão e fala, eu preferiria não. Ele olha pras forças do trabalho e fala, eu preferiria não. Ele olha pra dor do abandono, do fim de um relacionamento, e diz, eu preferiria não. Sim. E ele faz isso com a elegância, que é muito diferente de uma série de músicas pequeno-burguesas, liberais, do tipo, não vamos citar nomes aqui pra não estragar, pra não poluir, mas a gente sabe muito bem do que eu tô falando, no qual o sujeito, justamente, tá o tempo inteiro se apequenando, e é quase aquele ato de, um ato de falsa modéstia, né? Se apequenando diante da dor, sabe? É quase como se ele fosse ele descobriu, só exalta o discurso do perdedor, né? Aquele que nasceu pra ser vencedor, isso, né? Aquele que acha que vencer é a única opção. É aquele que. Não, é aquele que foi criado pra vitória, né? Sim. É porque, no caso, se a gente tá vendo o samba, o tempo inteiro tá negando o papel do perdedor. Eu não sou perdedor. Eu apanho, mas eu não sou perdedor. Sim. Eu não sou um cara que diante da vida é pequeno. Né? Isso, entendeu? Essa metafísica liberal, né? Porque essa ideia de que um homem, o indivíduo, cresce segundo a soma de suas propriedades, quando você perde alguma coisa, é obviamente que você vai pensar que você é um ser menor, é um ser pequeno. Então você vai ver toda uma metafísica nas músicas de dor de corno, dessas bandas pequeno burguesas, vamos chamar assim, e na qual é justamente isso, é o sujeito que, quando ele perde o amor, ele se apequena. Por quê? Porque ele concebe a mulher, aquilo que tá ao lado dele, aquele sentimento que ele conserva, aquilo no sentido daquele sentimento, né, e aquela que está ao seu lado, ele concebe como posse, ele concebe aquela como aquilo. Sim. Entendeu? Então esse não é à toa, né, em que você vê esse papel do perdedor sendo exaltado em várias dessas músicas que assolaram o nosso imaginário, nosso complexo amoroso sexual nos últimos anos. Isso é muito contrário, por exemplo, se você pegar, por exemplo, porque perder no jogo pra essas pessoas do samba é se desesperar, como diz o Zeca, né? E se desesperar vai fazer aquilo que o Martinho da Vila é ir pro... Esperar você para onde? Você vai pro bicho, sabe? É como diz o Martinho da Vila, você vai pro ambiente onde é impossível cantar, que é quando você tá vendo o sol nascer quadrado. Né? E aí se torna essencial falar daquela que talvez seja a rainha, né, cara? Tipo, aquela que infelizmente também fez sua passagem recentemente. Nossa, né, cara? Nossa, cara. Essa é a mãe, tá ligado? Dona Ivone Lara, com a música Quisera. Cara, não tem nenhuma música ruim dessa mulher, sério. Quisera não lembrar o que me faz chorar. Foi tanta ingratidão que esta chaga em meu peito quase me tira a razão. Pra cicatrizar, o remédio é cantar. Benditos sonhos que não deixam que as mágoas e queixas me venham matar. Pois é, né, cara? E é interessante porque a Dona Ivone Lara é aquilo que a gente chama no candomblé, né? Um bando de mãe criadora, né, cara? Ela é uma mãe criadora do samba, né, cara? Ela não é inventora, né? Mas ela criou, assim, no sentido... Ela tá criando no sentido como você cria uma criança, né, pode cara? Pode crer. Tia Ciata. Várias mulheres têm esse papel. Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes. Porque, assim... Tem aquela frase, né? Tipo, o samba é machista. Sim, não, isso é inegável. Pode crer. Sabe, assim, essas mulheres estão cantando. Não dá pra simplesmente muitas passar vezes o pano e falar não. Não, não. E a Beth Carvalho é uma pessoa que fala disso, né, cara? O samba é machista. Mas a gente tá lá cantando. É, a Beth Carvalho é. Eu acho ela sensacional, cara. Ela é o tipo de mulher, assim, que eu teria medo dela, porque eu fico imaginando. Se eu falasse qualquer coisa errada na frente dela, ela não teria a postura que muitas vezes a gente está acostumado, enquanto macho e branco que somos, a, quando falar uma merda, a mulher simplesmente ia baixar a cabeça e fazer uma carinha. Não, ela seria uma mulher que ia bater na mesa e falar, como assim? E esse como assim vindo de uma mulher, para a maioria dos homens, é ofensivo. Só que esse como assim, se viesse de um homem, não seria tão ofensivo. Nesse aspecto, né, que é o meu termômetro, se qualquer coisa vindo de uma mulher ofende e vindo de um homem não ofende, então aí a gente tem um símbolo, um sinal claro de que só é por conta do machismo que a gente tem, né, cara? E eu acho que a Beth Carvalho seria uma mulher dessa que daria um tapão na mesa e falaria, como assim? Diante de qualquer coisa que lhe deixasse indignada, tá ligado? Não, isso é uma questão fundamental, porque é a coisa da filha de Iemanjá, né, cara? A filha de Iemanjá, eu não o esporro sei, de uma filha de Iemanjá. Você tá falando, eu concordo. Não. Esporro de uma filha de Iemanjá, meu querido. Ah, não queira tomar um esporro de uma filha de Iemanjá, que tu vai ficar 2 dias procurando lugar quente pra sentar, cara. Que é complexo, complexo. Minha grande irmã é de Iemanjá, cara. Nossa, cara, é uma pessoa que quando vem o esporro, tu só baixa e fala, cara, só não dá na cara, por favor, porque... Que é isso, cara, porque o negócio é muito nervoso ali. Mas é isso, essa música, assim, pra trazer pra esse papel, assim, porque essas mulheres estão cantando um ambiente machista, né? Elas estão cantando em resistência, muitas vezes contra esse ambiente machista. Elas já foram reduzidas a meros artifícios, a pessoas que concordavam e tudo mais. Mas não, você tá vendo que muitas dessas músicas que hoje em dia nossa sensibilidade entende como, elas estão passando pano pra um cara que foi escroto com elas, ou coisa do tipo. Se você ouvir o que essas mulheres estão falando, tem um documentário com a Dona Ivone Lara falando sobre isso, e ela falando assim, cara, eu tô cantando pra mulher, eu não tô cantando pra uma perspectiva de uma, sei lá, da pessoa, da mulher branca hoje em dia, ou não só da mulher branca, mas tipo assim, numa perspectiva já, sei lá, pós-feminismo, o feminismo já fez seu discurso, não. Ela tá cantando pra uma mulher que, como ela, morava na favela na década de 60 e que tinha pra si a responsabilidade de segurar o babado, como ela diz. Saca? E segurar o babado era uma questão de segurar a família ali, sabe? Pra garantir a criação das crianças numa situação onde não era comum os homens, o abandono parental masculino, era, até hoje é, né? O abandono parental masculino era uma peça cotidiana. Sabe? Tipo, então, ela chamar pra si a responsabilidade, né, nesse contexto, e muitas vezes cantar isso, não pode, tem que ser colocada dentro do contexto que ela pretendia, dentro do contexto político dela, né? Óbvio que hoje em dia a gente olha pra isso e vê condescendência, vê uma série de passadas de pano, né? Sim. Pra usar assim, mas dentro do contexto delas era um ato de resistência também a isso, a essas forças opressoras, saca? E aí, nesse ponto, tem uma, nessa música, tem uma questão que é interessante, porque quando ela vai falar, por exemplo, quando ela vai dizer, né, quando ela vai propor como funciona o amor, né, quando ela vai falar assim, quem não é sofredor não viveu um grande amor, né, ela não tá cantando uma questão que é só pra, sei lá, acho que é um ensinamento universal sobre a origem da vida. Viver pressupõe dor, sabe? É impossível viver em um ambiente, né, isento de dor, isento de desilusão, isento, sabe, de decepção. Isento de realidade. Isso, né? Tipo, digamos, um dos sonhos, por exemplo, assim, de ver as pessoas na internet hoje em dia, essa produção desses espaços, o sonho da arroba da internet é a produção de um espaço na qual ela não sofre. Bolha protegida. E não é um sonho. Isso, as pessoas querem criar bolhas. Não no sentido assim, óbvio que a gente tem que discutir de uma maneira profunda as microviolências que a gente comete. Óbvio que a gente tem que discutir isso abertamente, melhorar o que for possível. Contudo, a gente não pode viver a ilusão de que a gente vai ter um mundo onde nunca vamos nos deparar com o contraditório. A gente nunca vai deparar com algo que nos seja, que assim, que seja capaz de nos ferir. Sim. Em algum momento. Saca? E esse é um ponto fundamental. O que ela tá cantando é assim, pra essa vida ter valor, necessário é amar, ser amado e até desprezado por um falso amor. Saca? Pra vida ter valor, de fato, é preciso aprender a lidar com o sofrimento. E muitas dessas músicas, né, cuja sensibilidade, nossa sensibilidade atual, e assim, eu não tô dizendo sensibilidade no sentido de diminuir o que acontece. Ah, as pessoas estão muito sensíveis no sentido dos Minions. Não, eu, sensibilidade eu acho no sentido, estar sentido sensível, positivo, né? Da coisa. Isso, a gente tem que ter sensível a isso mesmo. Porque estar sensível é estar sensível à violência cometida contra o próximo. Sabe? Então, aquela que a gente tá falando da empatia, a empatia é um estado de sensibilidade. Sabe? A empatia que a gente tem com os negros que sofrem, com as mulheres que sofrem, é isso. Estar sensível ao sofrimento dessas pessoas, que não é o nosso. Esse que é o ponto, né? Então a nossa sensibilidade atual vai enxergar muito dessas músicas, né, como músicas que estão passando pano pra atitudes escrotas, caras, sei lá o quê. Mas no, em certo sentido, o próprio ato de cantá-las é resistir a isso. Sim. Esse que é o ponto. Que da mesma maneira que lá aquela música do a Beth Carvalho cantando Se a Cuica Chora, sabe? Essas mulheres estão cantando situações desconfortáveis, elas estão se abrindo sobre o sofrimento delas, sobre o abandono de homens, como uma forma de resistir a esse machismo que impera. Eu ia falar imperava, mas impera. Sim, né? Impera. Tipo, assim, a misoginia, elas estão cantando pra isso, sabe? É um ato de resistência, porque elas poderiam se calar diante disso. Elas estão expondo. Elas estão sendo sinceras, estão caracterizando a situação do amor delas, né? As relações amorosas e sexuais que elas tinham. Entendeu? Elas não estão se colocando num papel secundário, sabe? Sumindo, sabe? Elas estão ali, afirmando a linha de frente. Olha, eu estou cantando, quem não é sofredor não viveu um grande amor, não sentiu essa chama na alma que agita e acalma. Então é esse que é o ponto. Não se trata de passar pano para essas atitudes, mas se trata de resisti-las, justamente, né? Esse que é um ponto fundamental pra mim. Quer falar alguma coisa que eu falei cara, que dela? Cara, não, eu não tenho o que falar sobre essa mulher, cara. É isso. Dona Ivone Lara é sensacional, cara. Esse lance todo que você falou, né? De esse compreender de que essa bolha onde você isola, onde você está hermeticamente protegido de todas as coisas que podem lhe ferir. É complicado, porque pode parecer um pouco de autoajuda, né? Aquele discurso do rock lá, né? Que não é sobre bater, mas o quanto você aguenta apanhar, aquela coisa toda. Mas a realidade é só essa, né, cara? A gente não consegue viver isolado da realidade. E a realidade é dor, cara. Isso. E é interessante que, mesmo diante dessa dor, essas pessoas estão cantando, né? Esse que é um ponto, né, cara? Elas estão cantando. E aí vem um outro ponto fundamental, porque essas músicas flertam, né, com essa dissolução do eu, né? Dessa identidade, digamos, é fogo. Outro dia eu falei de identidade na internet, as pessoas estavam falando que eu sou contra as pautas identitárias. Não é nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes. Eu tô falando da identidade, dessa coisa do ego. Uhum. Né? As pessoas centrarem toda a sua experiência no entorno de si mesma, de seus afetos, seus desejos. Tô falando desse sentido, dessa identidade que se converte num gozo, do gozo fascista, uhum. Né? No gozo onde a sensibilidade do outro é diminuída diante dos seus desejos, né? Então, que nem, por exemplo, falar, por exemplo, hoje em dia, ah, cara, se vestir de nega maluca, se vestir de índio é ofensivo. Ah, as pessoas começam a diminuir isso. É ofensivo, cara. Se as pessoas que estão ali sendo representadas acham aquilo ofensivo, pô, baixa a bola e escuta, né? Sim, isso. Tipo, a sua diversão de vestir uma fantasia vale mais do que o sofrimento dessas pessoas? Exato. É sério? Exato. Coloque na balança o seu divertimento de um dia ou dois e uma vida de sofrimento de outra pessoa. O que, que é mais grave? Não, se você realmente acha que o sofrimento de uma vida inteira é menos grave do que o teu divertimento durante dois dias, então você é um fascista. É isso. É que nem esses dias que vi pessoas debochando no Twitter. Ah, se não pode comer acarajé, tem que sustar o carnaval. Cara, caralho, bro. Tipo, a questão toda da acarajé é assim: só quem pode vender acarajé são as filhas de santo, né? E isso é patrimonializado, inclusive, né? Porque elas estão concorrendo. É uma pauta das mulheres negras do axé. É justamente essa preservação desses espaços, porque elas não têm como competir com os restaurantes hypados, sabe? Com acarajé vendido de qualquer maneira. Elas estão perdendo seus espaços, inclusive o seu sustento. A maioria dessas mulheres, 70% das mulheres que fazem parte da Associação de Baianas da Bahia, são chefes de família. São a única fonte de renda da família. E as pessoas ficam debochando. O seu deboche vale mais do que isso? Comer um acarajé de qualquer jeito na mão de... Comer um acarajé, sei lá, de uma pessoa que sem... No restaurante rápido ali é... Sim, isso, com uma pessoa que não tem nenhuma relação com aquilo, vale mais realmente do que o sofrimento dessas pessoas? Complexo demais. Entendeu? E é interessante como o samba, o carnaval, é justamente um espaço... Porque ele justamente está falando do sofrimento de outras pessoas. Uhum. O carnaval está falando o tempo inteiro disso. O samba que embala o carnaval é do sofrimento dos negros. Então você vai se aproveitar disso para pular de uma maneira egoísta, sabe? A sua diversão egoísta vale mais do que o sofrimento dessas pessoas? Acho que você está um pouco no lugar errado. Acho que está um pouco acontecendo uma coisa um pouco fascista aí na história. Saca? Eu acho que o fundamental é aquela coisa da empatia que a gente está falando o tempo inteiro, né? É isso, né, cara? Esse que é um ponto... Sei lá. Se tem uma mensagem do samba, é justamente isso. Tornar-se todo... Ser todo é ser parte. Sim. E ser parte é ter empatia. Sabe, é fazer o axé circular, como a gente estava falando no programa sobre o axé, né? E aí a gente entra para finalizar, enfim, né? Já estamos com um programa que vai ficar gigantesco. Vai ficar gigante. Só de gravação bruta aqui já deu 2 horas e 15. Nossa, vai ser uma maravilha isso. Mas o ponto é, vamos falar desse outro grande poeta, né? Que ele fala exatamente disso, meu querido. Ele toca nesse ponto de uma maneira essencial. Essencial. Outro poeta gigantesco do samba, João Nogueira, Força da Natureza. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal, e o mar com suas águas bravias levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. Cara, eu redescobri essa música para gravar esse podcast, né? Eu cantei essa música minha vida inteira. Minha vida inteira eu cantei essa música sem parar pra prestar atenção na letra. Porque todo mundo, João Nogueira, as pessoas vão lembrar algo de Força da Criação e tal. Mas João Nogueira tem muita música impressionante, né, sim, cara? Porra. E cada uma é melhor que a outra. E essa música, ela, digamos, ela tá justamente celebrando o que é essa empatia do samba, onde ser todo é ser parte. Porque o que o João Nogueira vai falar é que diante da maldade do mundo nessa música, se você parar pra prestar atenção na letra, é que diante da maldade do mundo, dessa grande ilusão, ele tá propondo uma grande comunidade, no qual os humanos não vão estar sozinhos. Eles vão estar junto aos não-humanos, eles vão estar junto à natureza. Tem um sentido de reconexão. Nossa, é gigantesco isso. Daria pra falar... né? Você está se reconectando com as forças naturais do cosmos. E a gente sabe que isso são os orixás, né? Assim, os orixás são as forças da natureza. Então ele sabe muito bem o que ele está falando aí, né? E aquela reconexão que a gente estava falando lá do começo, da onde emergem os sambas, né? O samba do terreiro, o samba do candomblé, né? Essa rítmica africana, essa reconexão com a terra que foi perdida. O Diogo Nogueira, que é o filho dele, né? Mas o João Nogueira tá transformando isso em outra coisa. Ele tá transformando num futuro, num ato futuro. Nós vamos nos reconectar. Entendeu? Tipo, ele tá propondo uma reconexão. Aquele lance do ciclo lá que a gente falou, né? Isso, né, cara? E é interessante, assim, porque diante... Lembra aquela pulsão egoísta que a gente tava falando, né? Que muitas pessoas... Ah, porque eu vou me vestir de índio e é isso aí. Ah, eu vou, sei lá, fazer... Mas eu conversei com o índio e ele não fica ofendido. Tá ligado? Oh, meu Deus. Só deixando claro que eu não estou incluindo o Cacique de Ramos nessa história. Por motivos de Cacique de Ramos tem uma relação... O índio ali, o caboclo que tá ali, tem relação com Umbanda. Então, querido, é outra parada aí, hein? É outra onda. Mas, enfim, tô falando daquela galera, sabe? Sem nenhuma conexão com nada, que tá botando uma fantasia de índio, sabe? É uma outra história. Então, assim, porque essa galera... que tem essa pulsão, esse estado microfascista, né? Quando se vê diante da constatação de que o mundo é feito de dor, ele entra em dois módulos, né? Ou ele se apequena, ele se tornou perdedor, né? Ou ele entra numa pulsão genocida, uhum, nessas pessoas que estão o tempo inteiro na internet gritando vem meteoro. Sabe? Que essas pessoas que estão desejando agir como, com perdão, não quero criticar, não quero, digamos, agredir o cristianismo, mas como o Deus genocida do Antigo Testamento, né? Uhum. Que assim, se você entender a metáfora literal daquilo, é muito estranho, é muito, esse processo de genocida, essas lavagens que se faz, as pessoas estão tentando emular essa mensagem, e a gente sabe que isso se diferencia, isso depois tem uma transformação no próprio cosmos judaico-cristão. Mas as pessoas estão tentando remular essa pulsão genocida, dar vazão a esse desejo de extermínio, toda vez que elas são defrontadas com um ato que lhes ofende. Ah, tem que acabar a humanidade. Ah, sei lá, vamos matar todo mundo. Pô, todo mundo é gente pra cacete. Todo mundo tem realmente culpa que teu vizinho é um babaca? Pode crer. Acaba com... Não precisa acabar com todo mundo, né? Acabando algumas pessoas já resolve 90% do problema. Pois é, não, e assim, isso também me parece muita falta de imaginação, que é conceber os limites da civilização, da espécie humana, nos limites do seu bairro, da sua própria civilização. Sabe, a espécie humana, se tem algo que caracteriza a espécie humana ao longo da sua história nesse planeta, é justamente as diversas formas que ela inventou de viver em comunidade, de se correlacionar, justamente de se tornar parte, de ser todo sendo parte. Entendeu? Então, assim, eu já falei isso algumas vezes, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, sim, né? Pra essas pessoas isso fica evidente. O João Nogueira faz o contrário, né, cara? O João Nogueira, ele fala, não, existe uma outra possibilidade, né? Tipo, e daria até pra fazer uma leitura falando do antropoceno, né, disso, mas é impressionante quando ele vai falar que chega uma... Como é que é? E os ventos vão sufocar... Não, como é? Os palácios vão desabar sob a força de um temporal. E os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar. Afinal, vai resplandecer. Cara, isso é reconexão. Isso é um ato de dizer, eu preferiria não. Eu preferiria não sucumbir a esse desespero de, ao me deparar com a dor. Eu não vou sucumbir a esse desespero genocida. Eu não vou sucumbir a esse desespero egoísta, apequenamento, né? Esse desespero de eu sou menor porque eu não consigo ter propriedades. Saca? Eu vou deixar a vida me levar, sabe? E nesse ato de se deixar levar, eu vou resistir. E vou resistir em busca de um milagre. Né? Como até a música da Beth Carvalho fala disso. Que o povo tá sempre em busca do milagre do vinagre. Sabe? E o que o João Nogueira tá propondo, ele tá desenhando esse mundo do milagre. E é justamente esse mundo do milagre que você falou. Que vai fazer aquele catador de papel se levantar todo dia pra ganhar R$20. Saca? E servir de exemplo pros filhos dele e falar assim: isso aqui é melhor do que a alternativa. É isso, meu querido. É, brother, eu acho que é isso. Não tenho o que falar, é isso. E aí, curtiu? Porra, irmão, pra caralho, cara. E você? Muito, cara, muito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Será?